Eu tô com a TV ligada na minha frente, sem som, só pra ver quem vai sair do paredão. O Moura já saiu, né? Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! Salve, salve, simpatia! Voltamos para sua alegria ou para sua tristeza. Está no ar mais um podcast Whatever. E nessa noite contamos com o excelentíssimo Thiago Moura. Volta, Freud. Filha da puta. Luiz Carlos de Modeste Júnior. Volta, Freud, por favor. Vai se foder, gordo. E o meu amigo que não vai trair minha locução, Marcelo Soares. Cara, eu não compartilho, é só curto. É isso aí. Para inaugurar o podcast Whatever 2014, vamos falar sobre o universo compartilhado do cinema. Essa nova onda do verão aí, onde todo mundo quer fazer um universo compartilhado. É a Sony, é a Fox, é a DC, é a Marvel, todo mundo querendo expandir os seus universos e querendo lucrar uma bufunfa em cima dos nerds, né? É até irônico isso, né, cara? Porque a Marvel, quando tava fodida e precisava vender os personagens dela, vendeu pra Sony, pra Fox e tal. Cara, os caras fizeram lá os filmes do mesmo estilo que sempre foi feito filme, né? Que era assim, ou personagem ou equipe de personagens daquele filme era o único grupo de super-heróis daquele universo, né? Sempre foi assim, nos Batmans do Tim Burton, o Batman era o único super-herói do universo do Batman, nos filmes do Christopher Reeve, o Superman era o único super-herói do universo dele. Aí a Marvel, depois de vender todos os seus personagens mais comerciais, X-Men e Homem-Aranha, eles, alguns anos depois, resolvem, não, beleza, agora nós vamos lançar os nossos personagens, só que sim, cagamos pra cada personagem morar em um universo. Aqui, os que sobrou pra gente, mora todo mundo no mesmo universo e a gente vai juntar tudo depois. E, cara, é muito engraçado ver todos, tipo, a Fox, né, que comprou o Quarteto Fantástico, e os X-Men, ou a Sony, que comprou a Homem-Aranha, dizendo, caralho, bicho, como é que a gente não pensou nisso antes? É, cara, o que é engraçado, porque, vindo dos quadrinhos, cronologia interligada é a primeira coisa que todo mundo pensaria, né, e as produtoras não pensaram no início, o cara começa a querer focar só no seu, e agora todo mundo correndo atrás. Uma coisa só que tentavam fazer era só com easter eggs, assim, naquele excelentíssimo filme Batman Eternamente, ou no Batman Robin, que o Robin começa a falar um monte de bobinha e o Batman fala, agora eu sei porque o super-homem trabalha sozinho. Ah, tem aquele easter egg no filme do X-Men, que ele sentou da Estátua de Liberdade e foi um cara fantasiado do Homem-Aranha atrás. Mas isso foi uma sacanagem de bastidor, né, cara? Então, só assim, né, era a única forma de ter essa bendita integração entre os personagens, né? Para pra pensar, é realmente como o Marcelo falou, era o óbvio, né, cara? Nem a Fox conseguiu fazer isso. Tipo, quando eles compraram os X-Men, eu acho que os executivos da Fox chegaram à conclusão que eles não compraram os X-Men, eles compraram o Wolverine, né? Eu achei que falou assim, ah, todo mundo gosta desse carinha aí, a Marvel faz 15 capas por mês com esse carinha, vamos fazer 15 filmes por mês com esse carinha aí. Eu não sei como eles não lançaram uma série do Wolverine ainda. Tem dois filmes só do Wolverine já. Tem 6 filmes do Wolverine, né? Fala a verdade. Tem nenhum filme dos X-Men, tem 6 filmes do Wolverine. É, e sem contar que dizem que ele vai participar, nem que seja com participação especial do X-Factor lá, o X-Force. Mas é óbvio, já entrando então pro quê? Para as produtoras que começaram a despirocar nessa, né? Porque agora todo mundo tem que fazer universo compartilhado. Aí a Fox percebeu o óbvio, né? Que eles têm todo o universo mutante na mão deles. Que isso é uma caralhada de personagens, e eles chegaram à conclusão, porra, a gente pode criar um universo mutante, só que, cara... Usando o Wolverine como... continuar usando o Wolverine, cara, em tudo, cara. É, eles vão usar o Wolverine como ponto de ligação pra tudo, tudo. E o que é então, chato, sair... né? O que é muito chato, é tão chato quanto no quadrinho, cara. Se o Wolverine já tá um personagem suportável nos quadrinhos, imagine você ver qualquer filme que aparece a cara do Wolverine. Não tem como mudar. Você faz uma cagada nele no filme solo, essa cagada vai acabar indo com outros filmes. A única impressão boa do Wolverine pra mim é que nem dores naquela cena. Qual seria a cena, Poder? Aquela cena da invasão, da Nação Xavier, porque até a cena do começo do X-Men 1, pra mim, o Marcos Pasquim fez melhor. Eu ia dizer isso agora. Filha, chegou o Demonão. Eles estão há quantos anos com a franquia X-Men na mão? Desde 2000, se não me engano, que saiu o primeiro filme, né? Sim. 14 anos, cara. Vai fazer 14 anos. Quantos filmes eles fizeram dos X-Men? Quantos filmes Wolverine e os seus amigos, né? 6. Cara, a Marvel começou em 2008 com o Homem de Ferro. E, bicho, já tem Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, Capitão América 2, Thor 2, Vingadores, vai sair Guardiões da Galáxia. Caralho, velho. E de 2008, 8 anos depois. E detalhe que o melhor filme do X-Men tem uma ceninha ridícula do Wolverine só. E acho que por isso eu gostei tanto, porque tem pouco Wolverine nesse filme. Quando a Fox fez o X-Men Origins, e que aí sim ela começou a expandir o universo mutante, ela deu a chance de você ver outros personagens, né, cara? Porque quando o Wolverine tá no filme, você não vê outros personagens. Caminho de uma hora que enche o saco, parece Malhação. Cara, você tem uma atriz que vem a Halle Berry que faz frases ridículas. Você sabe o que acontece com o sapo que vai fingindo por um raio? O que acontece com todos os outros? Ah, legal, até o Chris Redentor entrou na fita. Você tem o personagem que é o líder da equipe, que é reduzido a tiradinhas de humor pro Wolverine zoar com a cara dele. Você tem a Jean Grey, que é uma personagem foda, que vira o romancezinho proibido do Wolverine. Tudo é relacionado ao Wolverine. Qual é a cena mais legal de X-Men 2? A evasão da Casa Branca do Noturno, né? Sensacional. E ele só faz isso o filme inteiro, cara. Ele faz a invasão da Casa Branca e depois o filme volta a ser um filme do Wolverine. Na época, nesses filmes, antes da Marvel começar a fazer isso, ninguém tinha a ideia de que seria interessante o gasto de fazer vários filmes, pra ter que se preocupar em juntar as histórias, em ter uma continuidade e tal. Os caras só pensaram em fazer um filme pra ganhar dinheiro e acabou. Então vamos explorar aquele filme direto. Ainda foi assim. Faz um, se der retorno a gente faz outro, se o segundo der retorno a gente faz o terceiro e morre por aí, como tradicionalmente sempre foi, né? Exato. Não é assim, nunca teve a preocupação da continuidade entre o primeiro e o segundo, por exemplo. Faz qualquer coisa, se vender, aí contrata alguém pra pensar, meu Deus, como é que eu vou continuar esse negócio que não me deixaram sem opção. O Romanek falou a coisa perfeita. Tradicionalmente, né, as empresas sempre foram muito tradicionalistas. Então, como desde Superman, tipo o do Donner, a tradição era você fazer só um filme. Você faz um filme, depois pensa no resto. Quando a Marvel entrou, disse, não, dá pra fazer várias coisas aqui. É só você ter planejamento de empresa a longo prazo e pensar bem. Tem seus buracos, mas dá pra fazer. E agora todo mundo tá correndo atrás. O que eu acho bom, porque pra mim, eu sempre acho interessante ter a coisa de uma cronologia dentro do cinema, assim, de vários personagens, nem que fosse por citação. A Marvel foi bem além e até agora tá se dando bem, né? Tipo, ele faz filmes pequenos, digamos assim, com uma ligação de uma certa forma e todo mundo se interessa em ver. Acho que uma ligação que, assim, só pra colocar uma citação, poderia ter sido feita uma ligação no passado, mas nunca foi por causa desse tipo de não era hábito, assim. Imaginem, senhores, dois filmes do senhor John D. Anderson interligados. Rock encontra Karate Kid. O Daniel San ia tomar um pau bonito, né? Ou ele podia aprender alguma coisa com o Mickey. Aí. Ah, tá. Ah, tá. Não, daí faz sentido. Em série, sim. A gente já tinha um vislumbre disso. Que não, aconteceu. Angel e Buffy, que compartilhavam o mesmo universo, né? Tudo bem, era um spin-off, mas acabaram compartilhando o mesmo universo durante o período em que eles ficaram no ar. O Hércules e a Xena. Ah, se você pensar em Deep Space Nine, os episódios mais legais são os episódios que tem os personagens da nova geração Até os CSIs, né? Os CSIs, eles eram CSIs de diferentes cidades, de vez em quando eles se encontravam e viviam no mesmo universo também. As séries já tinham essa pegada, só que no cinema, o cinema sempre foi mais tradicional, né? Era aquela história, principalmente no que a gente vai debater aqui, né? De filme de super-herói, que eles perderam muito a chance, assim. Eu sempre pensei, cara, por exemplo, em Superman O Retorno, por mais que a gente saiba que o filme não é lá a última Coca-Cola do deserto, mas, cara, em Superman O Retorno, eles podiam ter feito uma situação a Batman de uma forma muito simples, assim, pra tentar colocar os dois, o Batman do Nolan, no caso. Mas até no Batman do Nolan, a ideia, vocês lembram das entrevistas do Nolan dizendo que não, aqui é só o Batman, não tem mais ninguém nesse mundo, é só nenhum outro super-herói, é só o Batman. Essa necessidade que a Warner sempre teve também de manter os personagens dela, cada um no seu quadrado. Mas também uma forma de não envolver muitos lucros. Mesmo a gente pegando os filmes do Nolan, os filmes do Superman do Brasil, são produtores completamente diferentes, roteiristas completamente diferentes, trabalhando em produtos diferentes. Mesmo a imbecilidade da Warner de ser dona de todos os personagens da DC, poder fazer o que eles quisessem. Exatamente. Assim, eu, olhando pelo lado de quadrinhos, eu sempre preferi as histórias que o herói é o único herói daquele lugar. Porque se você for pensar, o negócio desengringola. Por exemplo, você tem o Peter Parker, que é um gênio, o Richard Richards, que é um gênio, Tony Stark, que é um gênio. Você tem um time de super gênios e os caras não conseguem, tipo, encontrar uma vacina eficaz para alguma doença ou a cura, tipo, os caras... Ah, não, mas isso aí é só porque eles são uns babaca filho da puta mesmo. Que... Sim, sim. Por exemplo, se você pensa como o Demolidor como o único herói. Cara, X-Men não funciona em nenhum lugar compartilhado, porque se você for juntar todos os heróis com X-Men, as histórias têm que tender a ser um reino do amanhã, entendeu? Sim, sim. Não, eu concordo contigo, homem. Por isso que eu acho que a Fox comeu poeira nessa história, porque... eles tinham o universo mutante, então você pode dizer que os únicos heróis daquele mundo são os X-Men, perfeito? Sim. Só que tem muito X-Men, cara, eles pediam já ter feito o filme solo do Wolverine, um filme da X-Force, um filme dos X-Men sem ter o Wolverine como principal, já dava pra ter feito, como eles fizeram o X-Men Origins e continuar dentro da ideia do X-Men Origins e não já tocar o Wolverine de novo como protagonista da continuação. Cara, tem muita possibilidade, porque tem muito personagem no universo mutante. Aí o que acontece? Como eles não conseguem aproveitar e criar um universo mutante, eles têm que criar só filmes do Wolverine cercado de um monte de mutantes, cara, você não vê uma Psylocke bem trabalhada, você vê aquela coisa ridícula que foi em X-Men 3, que tem uma personagem que é teoricamente a Psylocke e tá totalmente desperdiçado o personagem. A Kalisto, que é o personagem que eu acho genial em vários aspectos, ela não é o X-Men, ela também não é uma vilã, ela tá responsável pelo povo dela, assim. O que que virou a Kalisto no filme do X-Men, cara? A capanga do Magneto. Os X-Men tem esse porém que o Romanico falou, do que eu nunca achei legal, que eles existem num universo onde tem, por exemplo, Vingadores, Homem-Aranha, não se concilia porque dilui a coisa da raça mutante e a briga com os humanos, né? Eles sendo num universo, exato, só, eles sendo num universo só deles, isso realmente fica bem mais forte. E aí o cinema não conseguiu aproveitar. Você tem, tipo, você tem o Thor, você tem, que é um semideus, é, ok. O Bruce Banner levou uma dose de raio-x, ele se transforma, de raios gama, desculpa, mas tá ok. Aí o Homem-Aranha também foi picado, mudou o DNA, ok. Agora os X-Men, não pode, você nasceu um mutante e tem preconceito. Ah, isso nunca fez sentido, cara. Então, não funciona trazer eles pro cinema também. Não compartilhado com o universo Marvel, concordo contigo totalmente. Exato. Porque eles não estão na Marvel, eles estão na Fox, e a Fox tem um panteão de personagens gigantescos que ela não aproveitou. Em 14 anos que ela tem os personagens da mão, ela não aproveitou. Então vamos colocar o seguinte, pra colocar um pouco mais de pimenta nesse papo, a Fox já cagou com outros heróis também, um desses heróis que já foram cagados, estão fazendo parte desse universo cinematográfico dos X-Men, e eu não vejo sentido nenhum pra ter o Quarteto Fantástico junto com os X-Men. Exatamente. Que a Fox quer, velho? Porra, pra aí que... Então aí, corroborando o que o Robinick falou, realmente não cabe o Quarteto Fantástico no universo dos X-Men da Fox, cara. E eles vão enfiar lá só pra poder dizer que tem X-Men e Wolverine, né? Mesmo universo. Tanto que rola um boato que diz que o Quarteto Fantástico vão ser mutantes, né? Não vão ganhar poderes como na origem deles. Eles seriam mutantes, só seriam outro grupo. Isso justificaria eles estarem naquele universo e continuar com a história de luta, né? Do ponto de vista empresarial da Fox, eu acho até lógico, assim. Tipo, eu tenho esse grupo de personagens, se eu quero inserir eles no crossover com outro grupo de personagens que já sofrem por ter poderes, eu não posso botar eles sendo superiores, digamos. Eles vão ter que estar no mesmo patamar, então eles também são mutantes. É, foi isso que eu falei. Então não funciona juntar X-Men com nada. Não, tanto não funciona que o Johnny Storm vai ser preto, não vai ser irmão da sua Storm, porque eles vão ter que fazer uma parada diferente para colocar ele no século XXI. O problema é querer mudar a essência do personagem, ele já falou um monte de vezes. Eu acho desnecessário mudar o lance do John Storm e da sua história de ser irmãos. Isso vai mudar o que, gente? Vai fazer o que melhorar na história que já tá cagada? Cara, o meu problema não é esse tipo de mudança. Assim, lógico, Johnny e Sue Storm, eu acho que fazer eles não serem irmãos é idiota. Mudar a etnia deles, cara, eu não vejo problema nenhum. Não, eu contei isso não. Johnny Storm branco, negro, amarelo, olha, vermelho. Não dá pra falar do Lord problema nenhum. Porque não teve nem tempo. Mas o Michael Clarke Duncan fez um rei do crime do caralho. Exatamente, muito melhor. Sim. Do que qualquer outro ator faria. O lance é que Fox ficou com quem na mão? Quarteto Fantástico e X-Men. Porque agora tem que ser o universo compartilhado, aí eles vão fazer uma coisa muito enjambrada, uma puta de uma gambiarra, pra juntar os heróis que eles têm na mão. Sendo que, cara, eles têm o universo mutante nas mãos e eles não se arriscam a fazer um filme com um X na frente que não tem a porra do Hugh Jackman, cara. Cara, eu tenho uma questão pra vocês. Os Vingadores foi o exemplo de sucesso. e trouxe esse, meio que esse legado maldito de ter que fazer tudo compartilhado agora. Você acha que é necessário, por exemplo, o Batman do Nolan, você acha que ele funcionaria num universo compartilhado? O primeiro Batman, o Begins, por mais que ele fosse realista, ele tinha os seus toques de aventuresco, né? Tipo, Batmóvel andando em cima de telhado sem quebrar. Foi com o Dark Knight, que é um melhor filme do Batman de todos, que realmente ficou uma coisa meio clara, assim, que não existe nada fantasioso no universo Batman, tudo é, tem que ser calcado na realidade. Aí já não cabia mais. Só que o Superman Retorno saiu ali junto com o Batman Begins, praticamente. Então dava pra você ter encaixado, e não que obrigatoriamente, não que isso deixou a trilogia do Nolan ruim. Você poderia ter feito, se eles quisessem ter feito, eles podiam ter encaixado o fato de que, ok, o Superman tava fora do planeta trocentos anos, nesse meio tempo surgiu o Batman. O grande lance é que depois a trilogia do Nolan se tornou realista demais para você encaixar um super-homem nela, e deixou a Warner também com uma pequena batata quente na mão, porque o que aconteceu? O lance de universo compartilhado estourou. Todo mundo quer ver um filme da Liga da Justiça. Todo mundo quer ver o Superman e o Batman juntos. Só que ele já tinha fechado a história do Batman, e ele faz, menos de 2 anos depois do último filme do Batman, surge um novo Batman. E eles não sabem o que fazer com esse novo Batman, que é o Ben Affleck. O resultado tá aí, o Batman agora é o Ben Affleck. Não, então, vamos lá, o resultado tá aí. Outra coisa, mais um adiamento do filme do Superman o Batman, porque a Warner tá perdidaça e não sabe o que fazer. Nem com seriado. O seriado ia começar com o Gotham City contra o crime, depois as aventuras do jovem Jim Gordon, e agora não, vai ser do Batman mesmo. O jovem Batman. Small Batman Gotham. Viu. Não é Small Gotham. Pior ainda. Eu pergunto pra vocês, o que que Modeste e Romeri, e Marcelo, o que que vocês acham que dava pra fazer no universo compartilhado dos X-Men pra tentar compartilhar esse universo e não fazer cagada? Na minha opinião, pra Fox não fazer mais nenhuma cagada com X-Men, deveria vender de volta pra Marvel. Acho que é o jeito mais seguro deles fazerem algo bom com X-Men, cara. Vem de Mas volta. Eu sei, isso aí me dá um medo, me dá um certo receio de em Vingadores 3 o Wolverine se tornar o líder dos Vingadores, cara. Ah, pode apostar. Mas se não, cara, é meio óbvio, assim, faz várias equipes de X-Men, Costa Leste, Costa Oeste, Norte, Sul. E missões, e faz uma missão e se interligar na outra, um grupo tem uma contramissão do outro, eles caem na porrada, e depois, ah não, cara, foi mal, a gente não sabia que vocês também estavam do lado certo, vilão em comum, baixa no vilão em comum e acabou, cara, é simples, é o roteiro padrão de tudo que é crossover de super-heróis, super-heróis trabalhando em equipes diferentes, é o básico. Cara, pra mim, o que é... O que devia acontecer com o X-Men era Bryan Singer sair, porque aí é só ele entrar, o Wolverine volta a ser protagonista, porque ele é apaixonado, né, pelo Wolverine, pelo Hugh Jackman. Ah, porra! E aí, cara, eu acho assim, um dos grandes problemas de filme de super-heróis é que tudo tem que ser muito épico, né? Tem que ser tudo muito fantástico. E o X-Men Primeira Classe, ele só é épico, de fato, no final do filme, na última cena. Mas todo o resto do filme, ele é um filme meio que cotidiano dos heróis, aprendendo aqui, aprendendo lá, fazendo uma missão, fazendo outra missão. Eu acho que os filmes tinham que ser mais assim, tipo, como o Romulo falou, missões. Ah, tem isso pra fazer, vamos lá fazer e faz. Não precisa ficar fazendo essa coisa toda cheia de conspiração e com milhões de coisas intricadas e segredos. Acho que isso acaba atrapalhando. Então, e essa simplicidade que faz o gibi ser legal, né, Marcelo? O lance da cotidiano dos personagens e tal. Não, e aventuras mais leves, né? Tipo, eu acho um problema de que depois do Nolan, que tudo ficou muito sério, muito duro. Os X-Men tem grupos leves, como por exemplo o Geração X, né? Que o cara podia fazer uma história para adolescentes, que é como Geração X. O X-Factor do Peter David é, pô, dá ótimas histórias urbanas legais e tal. Então, eles só querem fazer as coisas épicas, então eles não se focam. Aí quando vai fazer o X-Force, que provavelmente vai ser uma equipe de governo, essas coisas e tudo, então vai ser aquela coisa de estratagema governamental e épico também. Então acho que é complicado o filme dos X-Men fazer uma coisa diferente se seguir essa linha sempre. Então, eu já concordo em uma parte e discordo em outra com vocês pelo seguinte. Eu acho que o básico para fazer um universo X legal seria dividir as equipes E assim, faz vários filmes sem ter esse encontro, essa promessa de encontro. Só uma coisa aqui que repete no outro filme ali e tal. Porque o que fez Vingadores ser legal do jeito que foi justamente um encontro. Ninguém imaginava como que poderia ser. Eu acho que... E outra, vamos colocar os pinos e assim, eu acho que se dependesse da Marvel, os Vingadores do cinema não seriam o que são, a equipe que são hoje. Porque isso foi o que sobrou pra Marvel fazer os Vingadores. E eu acho que tem muitos outros personagens que eles colocariam, talvez pelo carisma, talvez por venda. Por exemplo, o Homem-Aranha é um personagem que com certeza estaria no filme dos Vingadores. E se marcar, o Sr. Wolverine e o Hugh Jackman também estariam no filme dos Vingadores. Mas a Marvel teve que apelar com o que teve, pô. Tanto que os personagens estavam na equipe dos Vingadores quando esses filmes começaram a ser planejados, né? Nos quadrinhos. Hoje em dia que já mudou algumas coisas. Mas assim, continuando, faz cada equipe um filme e segue os três filmes. Aí vai ter um mega evento que juntaria tudo. Mas assim, dá uma identidade para X-Force ser uma equipe porradeira. Dá uma identidade para X-Factor ser uma equipe mais comédia. Ou Distrito X. Sabe, existem tanto lixo que podia ser bem aproveitado. Dá para melhorar o que foi feito nos quadrinhos, porque teve uma expansão muito grande do universo X dos quadrinhos, que é ridículo. E eu não entendo porque a Fox, que tem um canal de TV, não faz uma série também, pegando esses negócios. Será que eles acham que é muito gasto pra uma série? Eu acho que não, cara. Não, se você pegar uma história mais simples, tipo X-Factor, dá pra uma série legal. Sim. De investigação, com poderes mutantes, uma coisa bem simplesinha, mas é que eles só querem fazer a coisa épica, né? E aí tem que ser uma coisa gigantesca na TV também, então... X-Static dava uma coisa legal também. Não sei se chegaram a ler. Não conheço. Porra, é bem bacana. É uma série que ficou, sim, durou o seu tempo e acabou, assim. Cara, eu sempre defendi que uma série, infelizmente hoje em dia na Marvel nem nos quadrinhos nem se existe mais, mas que daria uma ótima série era o Distrito X, cara. Porque sim. Distrito X você tinha o procedural policial típico, que já tem seriados, e era só acrescentar poderes mais simples, né? Como na própria revista era. Então, essa é uma coisa que se perde como lágrimas na chuva. Até aí, Gotham City contra o crime era mais perfeito ainda, né? Sim, não. Bota-se como era perfeito. O Modeste falou um negócio que eu acho interessante, que é o fato de que a Marvel ficou com o que sobrou, né? E, cara, aí fazendo a comparação com a Fox e os X-Men na mão deles, o quanto a Fox foi covarde, do tipo, ok, quem é o que mais vende? Wolverine, beleza. Então tudo vai ser centrado nesse cara, a gente não pode arriscar. E a Marvel teve que se virar nos 30, e eu pergunto pra vocês, quem era o Homem de Ferro antes de Robert Downey Jr., cara? Tipo, pergunta pra qualquer pessoa que nunca botou a mão num quadrinho, quem é o Homem de Ferro antes de Robert Downey Jr.? Ninguém conhecia. O Capitão América, porra, todo mundo tinha imagem do Capitão, sabia até quem era Capitão América, mas, pô, foda-se Capitão América. Thor, cara, quem era o Thor antes dos filmes dos Vingadores? A Marvel arriscou, pegou personagens que não é... Desenvolveu, cara, não pegou personagens que não eram comercialmente tão viáveis quanto o Homem-Aranha, quanto o Wolverine, quanto o Quarteto Fantástico. Desenvolveu os personagens e, cara, hoje em dia todo mundo sabe quem é Vingadores. Hoje em dia você vê criança na rua com camiseta do Thor, velho. Tu vê camiseta do Homem de Ferro, criança fantasiada com roupa do Homem de Ferro, velho. Isso jamais aconteceria há 10 anos atrás. Olha só, e mantém, porque pra gente, a comunidade nerd, a galera mais ou menos, tipo, não gostou muito do Homem de Ferro 3, concorda? Eu gostei, mas eu fui meio uma voz solitária, assim. Eu gostei, me diverti pra caralho com o Homem de Ferro 3. Eu também gostei, mas a galera desceu o pau. O filme foi o que ganhou o People's Choice Award, cara. A galera ainda compra e gosta pra caralho do Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro como roteiro, e tem vários problemas, mas pra o povo, é como uma postagem dia desse, que os filmes da Marvel não são para o público fã, são para leigos. Então, o Homem de Ferro, pra quem não conhece e gostava só do Robert Downey Jr., quem acompanha com os filmes, ele é perfeito. Ele tem humor, tem reviravolta engraçada, que é o mandarim, tem ação, tem tudo que eles gostam. Eu digo mais, Marcelo, não é nem quem gostava de Robert Downey Jr., porque o Robert Downey Jr., antes do Homem de Ferro, tava num ostracismo não, desgraçado, não. Numa droga desgraçada. Ninguém nem lembrava que esse homem existia, cara. Eu digo que o Homem de Ferro 3 é pra quem gosta do Homem de Ferro do filme, sim. E por conta do Downey Jr. Mas exatamente, Jr. porque a Marvel conseguiu pegar um personagem totalmente de terceiro escalão, porque apesar de ser a trindade da Marvel, eles falavam, ninguém sabia direito quem era o Homem de Ferro. Era só pra fora. E, cara, transformou num fenômeno mundial. E fez a mesma coisa com o Capitão América depois, com o Thor, com o Hulk. E, cara, Vingadores virou... Cara, o meu priminho agora no Natal, de 2 aninhos, tava brincando, aí ele virou pra mim. Sabia que eu tenho todos os Vingadores? O Thor, o Homem de Ferro, o Hulk e o Capitão América. Cara... Sensacional isso, eles pegaram um produto deles e transformaram em uma coisa comercialmente viável. Coisa que, cara, a Warner não fez até agora. Coisa que a Fox não fez com os X-Men, que a Sony só fez com o Homem-Aranha, obviamente, porque era a única coisa que eles tinham na mão. Mas a Sony fez errado. A Sony não tem essa, o tamanho. O Homem-Aranha podia ser um personagem muito maior do que ele é hoje. Aqui, Homem-Aranha, pegue-me se for capaz. Vou acrescentar você à minha coleção de insetos, nem que seja a última coisa que eu faça. Só um detalhe, seu priminho cagou pro arqueiro, o arqueiro, o Gavião Arqueiro. Ah, quem não caga? Ah, não. Todo mundo caga pro Gavião Arqueiro. Cara, eu curto, ele é arqueiro. Eu gosto de arqueiros. E vem cá, esse teu seu Shogun aí, ele camufla? Camufla? O que que camufla? Camuflar, Santa, é... Esquece. Cara, o gibi tá legal, mas... Tá muito foda. Mas não, né, cara? Não, mas todo. Aí vamos, né? Todo o marketing em cima de Vingadores foi em cima desses quatro, né, cara? Brinquedo, coisa de. Mas pior que se tu pra pensar, é verdade. Se tu pegar os brinquedos, todos os produtos relacionados a Vingadores são sempre só o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América. Mas assim, é que os filmes são. Você não tem filme do Arqueiro Verde, você não tem filme da Viúva Negra. Tem participação deles nos outros filmes. É. Então eles nunca são os principais. Né? Por sinal, assim, a Marvel já devia ter pensado. Acho que é porque ela também não gostou tanto do Gavião Arqueiro assim, mas ela devia ter pensado fazer, sei lá, nem que fosse um minisódio lá que nem tem nos DVDs, ou porque tipo, no Marvel Age of S.H.I.E.L.D. vai aparecer a Sif e não aparece a Viúva Negra nem o Gavião, que são dentro da S.H.I.E.L.D., né? Então são coisas que a Marvel já não porque eu tem. Acho também que o ali na época de Vingadores, né, o Jeremy Renner estourou como ator, né, cara? Ele ganhou, o filme dele concorreu ao Oscar, o cara virou Jason Bourne, o caralho é quatro, né, cara? Daí e ele não apareceu no Capitão América também. O cachê dele deve ter dado, né, uma inflacionadinha, né? Também, mas é que eles vão fazer, tipo assim, eles talvez eu participei mais, principalmente a Scarlett Johansson, a partir do filme Capitão América 2. Eles estão guardando muita coisa pra esse filme. É, não, dizem. Aliás, que... esse filme promete demais, né? Promete. Dizem que o filme ela tem uma grande participação mesmo em tela e importância. E eu acho que o Gavião Arqueiro não deve mais aparecer no cinema. Falam que a entrada do Mercúrio e da Wanda substituía exatamente eles dois, né? A Viúva e o Gavião. Eles não iam aparecer mais no filme do Papo Determinado. Não, mas a Viúva eu acho. A Viúva eu acho que volta, cara, porque a Scarlett Johansson tá muito ligada no universo. Ela tá pra ganhar o papel de co-protagonista da continuação do Capitão América. Os caras devem estar, velho, jogando muito tapete vermelho na frente dela. O Jeremy Renner, por ser um ator que tá muito famoso, quer dizer, tá muito famoso, mas tá ganhando, tá muito visado. E o personagem que ele faz não é um personagem que tem tanto apelo, eu acho que por isso que eles focam menos nele e mais nela, porque afinal ela também é a única mulher da equipe, né? E todo mundo, tipo, achou foda a Viúva Negra nos Vingadores. Não só por ser a gostosa da Scarlett Johansson, mas porque a personagem ficou porradeira massa, assim, no filme. A Fox, ela já perdeu dois personagens, isso a gente tá bem de falar, né? Ela já perdeu o Justiceiro, que ela tinha na mão e fez aquilo. Muita gente vai me zoar. O Justiceiro do filme não é ruim. O John Travolta é, mas o Justiceiro não é. E o Motoqueiro Fantasma, que foi tudo aquilo, né? E o Demolidor. Não vamos esquecer que a Fox também já perdeu o Demolidor. A Fox podia fazer um universo da Marvel muito mais coeso que a própria Marvel. Sim, é um universo mais urbano, né? Mas, exato. Mas, cara, mas daí tem o lado bom. Teremos uma série do Demolidor pela Netflix. Yes. Cara, Demolidor é um personagem que eu gosto muito. Eu queria ver uma série. Eu tô bem, meio por fora, assim, das notícias. Então pode ser que eu esteja falando algo que já vai ter. Mas uma série disso que vocês falaram, assim, heróis urbanos. Então, o que a Netflix vai fazer é exatamente isso. Vai ter a Luke Cage, a como é que é? A Elias? Como é que é o nome da pessoa? Jessica Jones. O Punho de Ferro e o Demolidor. E porra, cara, que massa. Quatro séries, uma de cada um deles, e no final, depois da primeira temporada, a Netflix vai fazer uma temporada em que junta os quatro. Cara, pra mim só faltou matar a pau mesmo, só faltou Pantera Negra, que é um personagem que eu curto. Mas olha, o personagem que vai entrar na segunda temporada, segundo rumor que tá rolando, é o Justiceiro. Aí fechou. Cara, o Justiceiro eu acho legal, mas... É que ele é um coadjuvante ele ia ser um coadjuvante nessa série, né? Vai ser um personagem que todo mundo vai acabar transitando por ele de uma hora ou outra, né? É. A melhor coisa que já fizeram do Justiceiro é um fã-filme, então. Mas, olha, o próprio Thomas Jane. Exatamente. Mas, Romy, você sabe qual fase que eles vão fazer do Demolidor? Qual? A atual do Mark Waid, que é um tesão. Puta que pariu. Cara, nunca foi tão bem investido R$17 como agora no Netflix. Vamos parar de descer o malho na Fox e vamos malhar a Sony agora, né? Cara, o que a Sony tem de personagem aí pra fazer um universo expandido? Nada, eles têm o Homem-Aranha. Então, o que eles estão querendo expandir o universo do Homem-Aranha? Fazer uma série do Venom? Isso! Podia pegar a fase do caçador, do Kraven, e fazer uma série. Ah, cara, mas assim, eu a minha opinião. Tá. Primeiro eu quero perguntar uma coisa pro Modeste. Você falou que a Sony podia ter feito o Homem-Aranha muito maior. Fale mais sobre isso. Então, na época dos filmes do Sam Raimi, você tinha toda essa empolgação que a molecada tem hoje com os Vingadores, você tinha com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha era ao lado do Harry Potter, cara, o personagem mais famoso entre a molecada. E pararam de investir nisso. Cara, não foi à toa que os Vingadores até hoje estão na boca da molecadinha, cara, sabe? Você sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma iniciativa dos Vingadores. O Homem-Aranha foi um personagem que, se tivesse trabalhado para um público mais infantil, mais cedo, cara, ou do Sam Raimi, o Homem-Aranha do Sam Raimi era muito mais simpático, era muito mais acessível à molecada. Esse Homem-Aranha do Andrew Garfield, que eu não sei nem quem dirige essa porra, e não quero saber também. Essa mulher estressada só vive de mau humor, tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Esse Homem-Aranha novo, que assim, você não vê nem a molecada gostando, que podia colaborar com isso, que era um mercado fora do cinema, que é o merchandising, o videogame, série de TV. Coisa que realmente acertou um pouquinho foram as séries de TV em desenho animado do Homem-Aranha, que eram, tinha umas coisas voltadas mais pro público infantil. O Homem-Aranha não é divertido de assistir, o Homem-Aranha não é bacana de assistir, como é gostoso de ler o gibi, sabe? Não tem o senso de humor, a coisa que cativa a molecada e cativa também os adultos, também o senso dele ser um garoto, dele ser um moleque. Você não tem isso nesse filme, cara. Só pra colocar pro Home que eles estavam pensando de fazer no Homem-Aranha é o seguinte, mano. Primeiro, o filme do Venom. Segundo, senta pra não cair, velho. Um filme do sexteto sinistro que eles seriam anti-heróis. Nossa! Nossa! Agora, terceira parte, o filme da Felicia Hardy. Tem um filme dela? Estão planejando um filme da Gata Ney. Caralho, tipo, ela vai ser apresentada nesse segundo, né? Dizem que ela vai estar no segundo, a Felicia Hardy, e já vão botar ela pra fazer um filme que não tem nem apelo. Exato! Assim, ó, quanto... Eu acho que rolava uma série de menininha pra Gata Negra, não? Tô fazendo que nem o Didi agora e botando cinquentinha aqui no chão apostando. Que todo mundo vai falar que é o filme da Mulher Gato, cara. E vão perguntar cadê o Batman, brother. Quer fazer tão ruim quanto o filme da Mulher Gato? A Mulher Gato do último filme do Nolan, ela é uma boa Mulher Gato. Ela até poderia se destacar em outra coisa. Mas a Gata Negra, cara, nem nos quadrinhos é relevante assim. Porque ninguém conhece a Gata Negra. E mesmo esse segundo, que agora vão atochar de personagem pra poder criar o universo expandido, porque eu duvido que não veio algum produtor e falou: quem vai ser o vilão desse filme? Vai ser o Electro. Tá, que outros personagens a gente tem que a gente pode enfiar aí pra fazer filme? Pra expandir o universo, vamos expandir o universo. Aí tá aí atochado, vai ter o Rino, vai ter o... Então, você já sabe até quem é o produtor executivo desse filme, né? Não. Avi Arad, o homem que já cagou com a outra trilogia do Aranha. Complementando o que o Modeste falou, velho, pra mim, a Sony também perdeu a oportunidade, apesar de eu gostar muito dos filmes do Sam Raimi, o primeiro e o segundo, obviamente, porque o terceiro é um cocô, eles perderam muito a oportunidade do Homem-Aranha ser o Harry Potter deles, cara. O Harry Potter teve quantos filmes? 7, 8? Todos os livros foram transformados em filme. E o que eles fizeram? Eles tiveram uma brilhante ideia, eles disseram, como a gente quer fazer uma série longa em que a gente pode ter muito dinheiro entrando, vamos pegar um personagem que é criança e vamos chamar uma criança para fazer esse personagem, porque daí ele vai envelhecer junto com o personagem, ao invés de, por mais que eu acho o Tobey Maguire um cara extremamente simpático, mas ao invés de vamos pegar um cara de 30 anos, fazer que ele tem 15, e em 3 filmes ele vai estar com 40. Mas você achou no último filme que o Tobey Maguire estava muito velho pro papel? Não, mas aí é que tá. Não, pô. Perfeito. No terceiro. Pra três. Só que então, se eles quisessem fazer um quarto, um quinto filme, um sexto filme, não ia ter como, cara. Tobey Maguire ia envelhecer foda, sabe? É outra coisa também que era o tradicional e que a Marvel também deu uma cagada pra isso e vamos fazer do nosso jeito, que era tudo, tinha que ser trilogia. era a trilogia do Homem-Aranha, trilogia dos X-Men, trilogia disso, trilogia daquilo. Os caras nunca pensavam além de 3 filmes. Enquanto, cara, você tem personagem como Homem-Aranha, cara, quantos filmes você consegue fazer com Homem-Aranha? Quanta história você tem pra contar do Homem-Aranha, cara? É, tanto que eles estão criando história, né? Coisa que não tem no quadrinho, eles estão criando pra poder ver se consegue expandir. Por exemplo, essa coisa da Oxcorp, que eu acho uma boa ideia, porque necessita-se de uma empresa maléfica nesse mundo, e ela ser a criadora dos vilões, isso facilita muito a vida deles. Tanto que ela vai ser a criadora de todos os vilões, então depois os vilões vão se unir. Eu concordo com o Moro, eu acho que se ele tivesse feito como boa parte dos filmes que ele faz, que é pegar um ator jovem, pirralho mesmo, adolescente, e ele ir crescendo, tinha futuro. Eu fico esperando se um deles vão fazer o do Miles Morales, aí eles fazem... Se eles tivessem feito isso, cara, não precisava ter rebootado a série, sei lá, 3 anos depois do terceiro filme do Homem-Aranha, cara, sabe? Essa necessidade de fazer trilogia, essa síndrome malhação, de chamar a gente de 30 anos fazer papel de adolescente, é que faz com que você tenha que, de 2 anos depois de uma trilogia ter acabado, você rebootar o mesmo personagem. Discordo no seguinte, Moura, quantas pessoas passaram pelo James Bond? Não, beleza. Você pode trocar o ator, deveria continuar a história. Você pode trocar o ator também. Como foi só o que... Edward Norton com o Carlos Sartre agora. Então, o ator, como é que é? O Edward Norton, o Mark Ruffalo e o Eric Bana. Não, o Eric Bana acaba, infelizmente, é um filme que eu gosto, mas não conta nem de sequência. O Mark Ruffalo fez a sequência do filme, mas ele é o mesmo personagem. Saiu muito bem. Eu concordo com você, Modeste, eu concordo, só que assim, concordo em partes. Eu acho assim, o James Bond é um caso à parte, porque é um clássico do personagem o ator ser mudado de tempos em tempos, é quase um Doctor Who. Uhum. É, eu acho que, na verdade, o James Bond é um senhor do tempo, né? De tempo em tempo ele se regenera. Mas, e quanto ao Mark Ruffalo, você tem um filme do Edward Norton que não teve tanta repercussão, e você tem ele inserido num contexto, vamos supor, de vários personagens, e o evento Vingadores foi mais importante do que a troca de ator. Mas imagina se você tivesse trocado o Robert Downey Jr. para Vingadores, sabe? Tipo, ele foi o Homem de Ferro nos 2 primeiros filmes e em Vingadores entra, sei lá, Johnny Depp no papel. É exatamente, cara, onde eu ia chegar, porque é o que a Marvel tá querendo meio que fazer. Tá todo mundo sendo cogitado para fazer o Doutor Estranho, todo mundo sendo cogitado para... Pô, gente, estamos com um ator do cacete do Michael Bogo nos filmes da Marvel atualmente. Sim! Então eles estão querendo desvirtuar o nome, não ficar só no Robert Downey Jr. Não, mas genial, que é exatamente o que a Fox não fez. A Fox, o dia que o Hugh Jackman falar, caguei, não quero fazer o Wolverine, a Fox não vai saber o que fazer, porque eles calcaram todo o universo deles em um ator. A Marvel não. Apesar do Robert Downey Jr. ser a cara do Homem de Ferro, hoje em dia, o cara, tem um público do cacete indo assistir o filme do Thor sem ter nem menção ao Robert Downey Jr. Uhum. Quando o Robert Downey Jr. disse, enche o saco, não quer... Tanto que o Homem de Ferro 3 é quase uma brecha pra dizer que ele se aposentou e que não apareceria mais, caso eles não conseguissem renovar o contrato com ele. Ele destrói as armaduras, tira o negócio do peito, dá pra você dizer não. Agora o Tony Stark foi viver feliz lá com a Pepper Potts, e quem entrou no lugar dele nos Vingadores foi aqui o Johnny Depp de Senhor Estranho. Isso eu acho vale. É, a Marvel tá fazendo vários personagens que possam ser utilizados por conta disso, né? Tipo, você tem Patriota de Ferro pra ser substituto, você tem Soldado Invernal pra ser substituto do Capitão América, se precisar. Então, o Loki pra ser substituto do Thor. É, se ele quiser fazer uma história... Aliás, o Loki foi muito mais carisma, né? Então, se ele quiser fazer uma história em Asgard, eles podem fazer com Loki, somente, se eles quiserem. Então, eles fizeram exatamente isso. Eles estão se preparando para o futuro, né? Desde sempre, desde o início. Sem ter a necessidade de rebootar, quer dizer, a Marvel pode continuar fazendo filmes, pode ter a fase 3, a fase 4, a fase 5, a fase 6, e lá na fase 6, cara, tem personagem que, tipo, o Bucky no papel de Capitão América, e véio, todo mundo vai acompanhar, porque eles estão criando uma cronologia própria. Se algum momento eles quiserem tirar o Chris Evans e botar o Sebastian Stan, que é quem faz o Bucky no papel de Capitão América, velho, faz um filme que o Capitão América, sei lá, morre, se aposenta, vai pra Lua, o Bucky assume o manto. Não vai ser estranho, porque as pessoas já conhecem o personagem e eles estão criando essa cronologia cinematográfica sem ter a necessidade de... Ok, acabou, o Robert Downey Jr. não quer mais fazer o Homem de Ferro. Beleza, vamos rebootar o Homem de Ferro agora, então. E é uma coisa que vai acontecer no universo do X-Men, como você mesmo disse. Que não tem outra saída, vão fazer o universo no Team, sem o Wolverine, Agora não tem. Se eles tivessem feito isso antes, né? Se eles tivessem, ah, ok, teve X-Men 1, aí vamos ter X-Men 2, X-Men 3, aí um filme solo do Wolverine, X-Men 4 com outros personagens, aí X-Factor, X, ok, X-Salada, X-Galinha, X-Burger. Cada filme com seus personagens. Velho, eles iam continuar a ganhar dinheiro sem precisar rebutar porra nenhuma. E se um dia eles precisassem rebutar o Wolverine, cagou, porque ia ser um personagem. Ia ser o Mark Ruffalo entrando no lugar do Edward Norton, entendeu? Tá, mas voltando pra Sony. Aí você vê em potencial, tipo, sério, alguém vê potencial num personagem como Venom, que é o solo, mesmo não apresentado foi ainda? Eu vejo. Eu vejo na versão atual, que provavelmente vai ser a versão do cinema, que ele é o agente Venom. Ele é um simbionte que foi meio que controlado pela SHIELD, ou pelo governo americano, não lembro, mas eles devem criar alguma agência. E ele tá no corpo do Flash Thompson. Não tá mais. Já saiu, né? E agora tá no corpo do superior Homem-Aranha. O simbionte do Venom é festa do Kaki, né? Todo mundo já foi o Venom. É, mas isso aí só duram duas edições, olha lá. Não, é que assim, é que agora vai voltar o Homem-Aranha no Amazing Spider-Man, né? E o Loki vai ficar com o simbionte. A mente dele vai ficar no corpo do simbionte. Quer dizer, é só a forma que eles arranjaram de remendar a coisa. Mas enfim, eu acho que o filme deveria ser essa visão do agente Venom, porque você teria missões de campo, militares, né, que é típico, são filmes que tem passo aí nos mercados, e você teria a coisa dos superpoderes, da superforça e do mote dele tentar controlar isso. Eu acho que nesse viés daria certo. Não sei se vão fazer assim, espero que façam. De todas essas ideias, a do Venom é a menos cagada, sabe? Dá pra fazer. Só que é um risco, mas dá pra fazer. É como eu digo, se o Sexteto fizesse como um Esquadrão Suicida, fosse um grupo de vilões, foi preso pela SHIELD, a organização que eles criassem, e eles tivessem que fazer missões pra se redimir ou pra diminuir a pena deles, funcionaria, eu acho até que funcionaria. Seria interessante. Mas provavelmente eles não vão fazer isso, né? Falar que vão ser anti-heróis, vão ser pessoas que querem se redimir. E que vão aparecer em um filme. É, vai ter o Lagarto, que já apareceu, vai ter o Rhino, provavelmente, que já apareceu nesse segundo filme. O Dr. Octopus, que vai aparecer no terceiro, provavelmente, o Abutre também. O Shocker vai ser citado nesse segundo filme, então ele provavelmente vai estar também. E o Electro. E o Electro. O Duende não, porque o Duende provavelmente vai morrer. O meu problema com esse negócio é a forma gambiarra que eles estão fazendo, cara. Você vê, literalmente, que eles estão enfiando um monte de vilões pra poder fazer uma continuação. E, sim, se o primeiro já não foi lá grandes coisas, esse segundo promete ser um videogame sem muita história, tá ligado? Vocês viram o trailer, cara? O trailer, se uma pessoa com epilepsia não pode assistir aquela porra. O cara que caiu vendo Pokémon. É, eu pensei na hora, velho. Aquele cara que passou mal do Pokémon ia morrer vendo aquele trailer do Homem-Aranha. O filme, ele vai ser um jogo de videogame, só que eu acho que ele vai ser bem melhor que o primeiro. O próprio pessoal da produção diz que o primeiro não é bom. E eu acho que ele vai ser mais bem distribuído a coisa. Já deu pra ver no trailer que ele tem pelo menos umas três sequências de ação, então vão ser distribuídas no filme. Então eu acho que o segundo vai ser melhor, vai ser mais interessante de ver. Concordo, jogar três vilões num filme só pra poder ter sequência é a forma errada. É uma garagem apontando mais uma dessas, né, cara? Tentando tirar, fazer e entupir todo mundo pra vender bonequinho. A gente pensa que é pra fazer outros filmes, mas também tem esse lance da parte do comercial, de vender. Quanto mais personagens vão vender bonequinho, melhor pra eles, cara. Filme de foda-se. Ele já fez isso com o Homem-Aranha 3. E daí eu pergunto pra vocês, então. O universo Aranha existe? Tem como a gente fazer um universo cinematográfico do Homem-Aranha com vários filmes? Vocês acham que é viável? Tem, sim. Tem como ter? Tem, né? Tanto que vai acontecer. Tá bom. É, a pergunta é se ele tem que ser bom, de uma forma decente. É, eu já acho mais complicado porque, diferente da Marvel, por exemplo, ou da DC, ou até mesmo da Fox, o Homem-Aranha só tem ele como herói, né? Os outros têm que fazer gambiarras para transformá-los em heróis e as pessoas aceitarem ele e criar uma história interessante. Se tivessem outros personagens, tivesse um Aranha Squad, quem sabe até poderia funcionar. Mas não tem. A única forma de fazer um universo do Aranha que ficasse legal seria uma junção do universo Aranha com os heróis mais urbanos da Marvel, como sempre rendeu Aranha e Demolidor, como sempre rendeu Aranha e o Cage, sabe, para as histórias dos anos 70. Essa coisa, o Aranha é um personagem que trabalha legal com outros próximos. Aí, não, eu acho que daria certo. Eu ia falar exatamente o que o Modeste falou. Eu acho que o universo do Homem-Aranha poderia se... É, eu concordo com os dois, na verdade, Modeste e com o Marcelo. O Marcelo, como ele disse, é o único herói do universo dele, da Sony, tá ligado? Ele não tem outros heróis. Eles vão ter que inventar, enfiar a Gata Negra ali, que, pô, todo mundo tá cagando pra Gata Negra. E vão botar quem? O Aranha Escarlate? Aí, sabe, vai ser um monte de filme do Aranha, alguma coisa? O Kane? O Kane. tá ligado? Então, se a Sony tivesse na mão delas outros personagens urbanos, cara, você podia fazer tranquilamente um universo compartilhado. Não. Agora, só do Homem-Aranha vai ser um universo bem compartilhado, cagado, né? Isso não é culpa da Sony também, é culpa dos quadrinhos, né? O Homem-Aranha não tem outros heróis interligados a ele. Só tem clones, sidekicks ou ex-vilões que se arrependem. Ele não tem, de fato, outros heróis, na mesma lógica dele, interligados. Ah, mas agora que ele tá nos Vingadores, é outra história, né, Marcelo? Não, sim, nesse sentido é, mas eu digo, nas histórias do Homem-Aranha, tipo, o Homem-Aranha tinha duas revistas, ou tem, não sei, criaram o Aranha Escarlate de volta, que é o Kane, pra poder criar um outro herói, pra poder ter alguma coisa, tem o Aranha do Futuro, trouxeram ele pra poder criar alguma coisa, quer dizer, diferente do Batman, o Batman tem o Asa Noturna, mas tem o Robin, tem a Mulher Gato, tem outros personagens que possam ser utilizados como heróis. A Gata Negra rolaria um bom seriado de mulherzinha, assim. Que preconceituoso, não é preconceito. Um seriado estilo Buffy. Ela sendo uma ladra de dia, uma mulher fútil de dia e uma ladra Robin Hood à noite. Não focado na ação. É isso que eu quero dizer, assim, de mulherzinha. Não é focado na ação, mas focado em conflito, em dramas não tão profundos também. Algo meio superficial até, mas seria legal. Seria. Tipo, Betty seria... é feia e encontra Bregato. É, mais ou menos isso. Cara, mais ou menos Buffy mesmo. No estilo de Buffy, Caça-Vampiros. Buffy não é uma série com muita profundidade, mas ela tem sua dose de ação, tem sua dose de um drama ali. E eu acho que funcionaria. E era divertido pra caralho. Sim. Que a gente tá falando do universo, a gente não tem como sair do troféu de bota. As tentativas mais frustradas e as ideias mais. Tipo, por que das mudanças que estão acontecendo, assim, o pessoal tá descendo o Warner, né? Não tem isso como pedir. Eu só tenho que fazer uma correção, né, Bocodeste? Não é nem tentativa frustrada, é não tentativa, né? Porque eles começaram agora com isso também. Os caras nunca nem cogitaram fazer essa porra. Não, mas assim, se a gente for levar em conta as coisas que estão rolando agora, a gente pode usar aquele. O projeto do seriado do Batman que vai sair, que era para ser Gotham City contra o Crime, que era uma excelente ideia, sensacional ideia. Aí mudaram para as aventuras do Jovem Gordon. Aí já mudaram, não vai ser as aventuras do Jovem Gordon, vai ser o Gotham City, Smallville. Agora vai ter o Batman. Mas é óbvio, né, cara? O grande problema da Warner é que, assim, ó, eles não conseguem cogitar a possibilidade de fazer nada que não tenha o Batman, assim, sabe? Na cabeça dos executivos da Warner, se você não colocar o Batman, não vai fazer sucesso. Tanto que quantas séries animadas do Batman teve nos últimos anos? Acaba uma, eles engatam outra atrás, tá ligado? Eles cancelam séries de outras coisas pra botar mais série do Batman. Mas, assim, eu acho idiota, muito nesse caso que a gente tá falando agora, desse seriado, porque podia pegar um outro vertente e o Batman ser só um personagem que seria um coadjuvante e chamaria público, assim. Eu, como o Gotham City contra o Crime, ou aquela série muito legal que teve de quadrinho, ela tá pronta, né, cara? Cara, eu te digo mais, Modeste, não só concordo com você, como uma série do Gotham City contra o Crime, sem mostrar o Batman, deixando o Batman só no mistério, ia criar muito hype, assim, pra continuação do Homem de Aço, que ia ter o Batman, tá ligado? E botar ele, né, no mesmo universo, assim, no caso. É, né, sem contar que eles poderiam criar um novo background, né, porque o Batman no cinema não tem esse background mais, né, que rebootaram. Então eles podiam muito bem, na série, ir construindo isso, tipo, dando os toques de quando ele surgiu, como é que foi as relações e tal, e colocando esses outros vilões, né, tipo, os vilões menores e botando que... dando as indicações de que tem uns vilões maiores que só o Batman que enfrenta. É, e dava pra fazer esse hype, mas não, os caras têm que ir pela vertente mais simples, então eles não vão fazer as aventuras do jovem Bruce Wayne, pra ser narrado no domingo à tarde no... Sem contar que a Warner, ela não faz universo, ela não tem um medo de fazer um universo compartilhado na lógica da Marvel, por exemplo, né? São vários filmes, várias obras que estão dentro do mesmo universo, dialogam só por conta de algumas coisas e não tão diretamente, ou alguma cena extra. Ela prefere fazer, tipo, tem o Homem de Aço, em vez de ela fazer um filme do Batman e estar no mesmo universo, não, vamos juntar logo os dois, né? Vamos fazer logo um crossover. Vamos logo botar um monte de gente dentro da história pra poder acelerar tudo, em vez de fazer uma coisa compartilhada e organizada. É porque assim, o histórico da Warner e da DC sempre foi esse. Todos os filmes da Warner e DC, desde do Superman do Christopher Reeve, sempre foi. O único super-herói deste universo é tal personagem. Então o filme do Superman, o único super-herói era o Superman. Os filmes do Batman do Tim Burton, o único super-herói daquele universo era o Batman. E nas situações, né? Ah, não, mas citaçõezinhas que são piadinhas, né, cara? E que o Joel Schumacher que botou ainda de palhaçada. Eu entendi que até estimitinho o Batman. Olha, eu sei que o Superman não tem ajudante. Onde é que tá o circo do fulano? Ah, uma hora dessa ele já deve estar em Metrópolis, uma coisa assim. É o 3. Tem essas citaçõezinhas, mas jamais eles criaram a ideia de que existiam, quer dizer, fora a piadinha do Batman, jamais teve aquele negócio de universo compartilhado. E até... porque daí botaram na mão do Nolan, o Nolan também nessa falou, não, aqui é só o Batman, não tem mais nada além do Batman, não existe superpoderes, não existe nada disso, aí é um universo só do Batman. O Arrow, quando começou, foi a mesma história, não, tem outros heróis, é só o Arrow, não existe superpoderes. Me dá a impressão que a Warner, ela tem muito medo de misturar uma coisa com a outra, personagens que não têm poderes com personagens que têm poderes, ou, cara, personagens que têm poderes mesmo no filme. Tipo, o Lanterna Verde também não tem, aquele maravilhoso filme do Lionel Wright. E também não tem citação a outro universo nenhum, sabe? É só o Lanterna Verde e acabou. Mas aí a gente vai levar em conta, outra coisa que a DC tem feito de cagada. Pode parecer a coisa mais contraditória do mundo falar isso. Eu sempre fui um cara que defendia a ideia de ouvir o que o público tá falando. Mas fazendo isso, a DC tá jogando uma merda atrás da outra. Por exemplo, agora, o que tá sendo falado é que o Ben Affleck não vai mais ser o Batman. Mas eu acho que isso aí é meio botaria, sabe? Eu acho que... Mas, cara, faz todo sentido também, porque a Warner funciona dessa forma, né? Vamos tirar por Arrow, então, que daí a gente chega na história do Ben Affleck. Em Arrow, eles introduziram o personagem do Arqueiro Verde, quer dizer, o personagem dali, pronto. É só colocar, e a série faz sucesso. Então é só você colocar ele na Liga da Justiça. Mas eles ficam naquela, não sei ainda. O próprio Stephen Amell, o cara que faz o Oliver Queen, fala que ele não sabe se vai participar do universo ou não. Ele, eu espero que sim, mas não sabemos. Então, cara, eles não decidem, tá ligado? Fica naquele negócio, não, a gente não sabe ainda, vamos ver. Aí eles introduziram o Barry Allen, né, na série. Velho, tá lá, o Barry Allen tá lá. Tá, ele vai ser o Flash da Liga da Justiça, porque, né, tá praticamente, por incrível que pareça, tá praticamente certo que vai ter o filme da Liga da Justiça. Mas vai ser o gurizão lá, o Grant Gustin, que vai fazer. Não, a gente não sabe, tem que ver a repercussão, se o público vai gostar dele, se não vai gostar. Caralho, eles não têm testículos, cara, pra botar um personagem e dizer, tá, ok, esse aqui é o Flash, pronto. E ninguém vai deixar de assistir o filme da Liga da Justiça porque, eu não quero ver o filme com o guri de Glee sendo o Flash. Ninguém vai deixar de ver o filme por causa disso. E olha, isso que foi eles já tiveram feito, colocando a Gal Gadot como Mulher Maravilha, porque alguém que não corresponde a Mulher Maravilha. Ali eu acho que foi jogada de cachê e de empresários, essas coisas, né, cara? Porque, tipo, ela nem tem essa fama toda também, ela nem tem esse currículo todo e essa representatividade toda pra se tornar uma personagem tão famosa, né? E nem é tão gostosa, ela não se encaixa no perfil do personagem. Ah, não, isso de ser gostosa, pra mim, daí eles botam, importa, não. Eles botam a mulher pra treinar e, cara, o Henry Cavill também era um magrelinho antes de... O Zack Snyder botou ele pra arrastar pedra pra ficar daquele tamanho. Nossa, quebrar pedra no presídio. É quase isso. Isso ela vai fazer uma musculação, vai ficar gigante, e bota umas próteses de peitos digitais ou o que for, e ela fica parecendo mais fortona. O negócio é que ela, e, cara, não, também ela convém... não tem essa atuação também toda, o problema é isso. Mas o Henry Cavill também não é esse ator todo, então. E o Ben Affleck é o Ben Affleck? Então, mas entrando nesse assunto, já que a gente tá tão afiado agora, assim, na parte da DC, o filme tá confirmadíssimo, tanto que o Henry Cavill tá confirmado, vai ficar 10 meses em set de filmagem. Vão fazer junto, vão filmar junto e tal. Só que nessa, fica essa história, vai ou não vai, Ben Affleck, se ele vai, se o Batman não vai, é só pra explicar pro pessoal que não sabe. Já tava rolando esse boato antes. A Ana Maria Baiana, que é uma jornalista que tem muito contato e bastante renome mesmo em Hollywood, ela é uma das poucas brasileiras que vota na academia, ela colocou no blog dela que já tava decidido que o Ben Affleck não ia mais ser o Batman. Que eles iam forjar uma briga entre o Zack Snyder e o Ben Affleck como uma discordância e cada um ia pra um canto. Por enquanto não saiu nada, mas eu acredito sim que o Ben Affleck viu a merda que tava rolando, porque assim, quando a gente começa a conversar com o pessoal que até que trabalha pra DC, eu não vou dar nome porque isso não é tão complicado, mas pessoas que a gente conhece que trabalham pra DC, tá desorganizado a um ponto que ninguém sabe que vai rolar lá dentro, entendeu? Ah, cara, eu não acho que foi o Ben Affleck que saiu. Eu acho que ele, se ele for sair, não vai, vai ter sido demitido. Não é ele que se demitiu. Acho que, tipo, cara, essa coisa de repercussão negativa, e eu acho que essa forma de, ah, daqui a alguns meses vai mostrar divergências criativas, ele vai sair. Isso a gente sabe que acontece, né? Tem tanta coisa que acontece aí que você vê, de repente o cara saiu do nada porque teve divergências ou brigou, que é tudo mentira, na verdade. Ah, como foi aquela vez com o Darren Aronofsky quando ele ia fazer o filme do Wolverine, que eu acho esse é o melhor filme de todos os tempos de super-herói. Então pra Fox, né? Porque a Fox gosta de... Mas já falamos mal da Fox o suficiente. Mas, cara, esse lance assim, ó, de ator, confirmar, desconfirmar, eu acho absolutamente normal, tá ligado? A escalação de elenco, estão falando do Josh Holloway pra entrar na série, no filme, estão falando de um monte de gente que pode entrar, que não pode entrar, isso é normal. Se vier o Josh Brolin, eu bato palma, porque eu preciso muito mais dele. Ah, cara, eu até gosto do Josh Brolin, mas eu não gosto da ideia do Batman velho, cara. Eu tô torcendo, assim, pra realmente se tirarem o Ben Affleck, eles botarem um cara da idade do Henry Cavill, porque vão fazer uma trilogia do Batman e o Batman vai estar com 60 anos no terceiro filme, eu tomo no cu. Pensando só na Liga da Justiça, né? Então acho que deve ser uma história que casa pra isso, mas mesmo assim... Mas eu não gosto da ideia, cara. Não gosto da ideia do Batman velho, porque me dá a impressão que isso diminui os outros personagens, tá ligado? Ah, o Batman é o fodão que tá aí há anos fazendo e parece que ele é o professor, tá ligado? Da turbinha, não gosto disso. Você tem alguma dúvida que vai ser isso? Não tenho, porque a Warner faz essas cagadas, mas... Tem muito mais plot pra mim botar um Batman que também seja um cara que tá começando ou que tá há algum tempo, mas que ainda tá, sabe? Porque isso explicaria ele ir pra cima do Superman. Um Batman mais velho, mais experiente, não ia querer ir pra cima do Superman, cara. Mas enfim, o lance que me incomoda não é nem essa troca de elenco, vai, não vai, porque isso é absolutamente normal numa pré-produção de filme. O que me irrita é exatamente a indecisão deles de, tipo, como é que a gente vai fazer isso? Caralho, velho, você tem personagens que já estão ali, dá pra funcionar, e eles ficam nessa de, não sei... Aí tem a notícia que vai sair, vai ter um Asa Noturna na série do Arrow. E tem a notícia que vai ter o Asa Noturna no filme da continuação do Superman. Eles não sabem nem se eles vão usar o mesmo ator ou não, cara. E eles vão começar a filmar agora. Vai tomar no cu. Já. Vamos começar a filmar já. E a notícia que tinha saído ano passado também de fazer filmes de pequeno porte, né? Em recursos. Tipo Esquadrão Suicida e outros personagens assim de pequeno porte. Quer dizer, eles nem fazem os filmes solos desligados do universo compartilhado e nem fazem os filmes compartilhados. Quer dizer, eles ficam... O problema é esse. Não vão pra um nem pra outro. A grande diferença da Marvel e da Warner DC é que a Marvel não tem vergonha dos personagens dela. Aí a Warner tem esse cagaço de fazer qualquer coisa que não seja Batman ou Super-Homem, e ainda assim, quando é Super-Homem, eles têm que enfiar o Batman dentro, na história. Cara, eles fizeram a série do Arrow, vou falar de novo, essa porra de Arqueiro Verde, ninguém conhece. E fizeram uma série, e a série tá fazendo sucesso, cara. Tipo, todo mundo tá assistindo, dá um público do cacete. Por que que eles têm tanto medo de fazer uma coisa que não seja, pô, fazer um filme do Lanterna Verde, fazer aquela bosta daquele filme, só pra ele ter apelo popular, aí chama aquele bosta daquele Ryan Reynolds? Eles têm medo, cara, de usar os personagens deles. A Marvel não. O que a gente tem aí? A gente tem o Homem de Ferro. Ninguém conhece, cara, não tem problema. Vamos fazer um filme, vamos fazer ele ser conhecido. Bota o Robert Downey Jr. e vamos fazer um filme legal. A Warner não faz isso, a Warner fica naquela. Precisamos fazer um filme do Lanterna Verde. Quem é que tá famoso hoje em dia? Aquele Ryan Reynolds. Ah, então chama esse idiota aí, enche de CGI, bota um monte de explosão, coisas brilhando na tela, que vai chamar público. Ah, caralho, vai tomar no cu. Da mesma forma que o Warner tá fazendo agora, até com o The Rock, que é um cara que eu gosto. If you're some man, what the Rock is cooking! Velozes Furiosos 5, o The Rock tá realmente uma pedra, né? O bicho tá gigante. Então, bota ele pra fazer o Adão Negro, cara. Pronto, perfeito. Ajax. Ele falou, né? Ele, tipo, chama lá de Cogitam que ele vai fazer uma participação de não sei o que, ia ser o Ajax, ia ser não sei quem, mas ninguém sabe. Mas daí a gente vai cair num grande problema que é o problema dos filmes da Fox. Encher de personagem e não saber o que fazer com eles, entendeu? Exato. A gente tá com o Henry Cavill, caro. Ben Affleck, uma fortuna. The Rock, caro. A Gal Gadot, não sei, mas não deve ser barato. A Gal Gadot acabou de aparecer, ele deve ter dado R$50 e um passe de ônibus pra ela. Ela com certeza é mais barata até agora essa história. Já tem perspectiva de que vai sair caro, entendeu? Mas você tem, não esquecem, Amy Adams, tem Lawrence Fishburne, tem o cara que vai fazer o Lex Luthor. Tem isso também, puta merda. Tem a mãe do que cria Diane Lane, cara. Tem uma puta lei. Aí, porra, eles vão enfiar um monte de personagem. Eu fico imaginando que eles falam, não, o Flash vai ter uma pequena participação. Eu fico imaginando, tipo, rolando a luta, o Flash aparecendo no fundo, assim, sabe? Fazendo um sei lá, um ok pra tela e saindo. Você tá dizendo que o Flash vai fazer uma rápida participação? Hã? É? vai ser aquela coisa, que nem todo mundo fala a piada, né? Tava tendo a luta, quando vê, oxe, quem derrubou esses 50 mil pessoas aqui? Foi o Flash, só não apareceu. É. E vamos complicar um pouquinho mais essa equação. Tem a Liga da Justiça Dark do Guilherme Del Toro ainda. Cara, quer saber? Esse filme nunca vai sair. Também é. Nunca vai sair. Sem contar que você tem a Liga da Justiça Dark do Guilherme Del Toro e vai ter uma série do Constantino numa outra televisão. Já falaram de série do Constantino, meu amigo, esquece. Não vai sair filme de Liga da Justiça Dark. Ah, cara, e o Guilherme Del Toro também é assim, né? O Guilherme Del Toro adora falar de vários filmes que ele vai fazer e ele não faz. Né? Tem um projeto do Frankenstein, sei lá, que ele ia fazer uma vez e não fez. Agora saiu um filme do Frankenstein aí, do Duas Caras, que é a mistura de Van Helsing com o demônio ali. Guilherme Del Toro é o rei de fazer propaganda de filme que ele nunca vai fazer. Pra frente, agora vamos falar de uma coisa de alguém que realmente parece estar um pouco mais no controle e sabe o que vai fazer, que é o J.J. Abrams, né? Ele e a Disney lá, que também aliada com a Marvel, né? Vão fazer o Star Wars agora e vão fazer um monte de filmes e séries e coisas, né? Compartilhadas. Mas aí sim, cara, porque tu vê que a Disney é uma empresa, é um conglomerado que sabe o que faz. Convenhamos. Aí existem poucas falhas da Disney, poucos fracassos da Disney. Provando solitário, o Carter do Marte, lá, como é que é? O John Carter de Marte? Sim, mas foram tentativas dela criar uma nova franquia depois de um sucesso desgraçado que foi Piratas do Caribe, né? Ela tá tentando encaixar um novo Piratas do Caribe há alguns anos já. E beleza, agora eles têm. Mas se você pensar em animação, em a Disney tá aí no topo. A Disney não comprou a Marvel à toa, né? Não comprou a Star Wars à toa, né? Porque os caras sabem fazer. E o planejamento deles é perfeito, a sincronia, né? Porque, por exemplo, 2015 sai o primeiro filme de Star Wars, pelo menos é o que dizem, né? E em 2015 é quando a Marvel volta a publicar também Star Wars, então vai sair a revista Star Wars, provavelmente tá ligada com os filmes. E aí já estão falando que vai ter uma série da Aliança Rebelde, que vai ser a construção da Aliança Rebelde, vai ter série nova de animação, que Pixar provavelmente vai fazer, ou alguma coisa do tipo assim. Então, quer dizer, compraram o negócio e já pensaram, não, vamos fazer isso de uma forma, né? Vamos fazer isso. Eles têm um planejamento, né? Fazer três filmes, entre cada filme vão fazer outros filmes solos dos personagens e vamos interligar tudo, então quer dizer, tem um planejamento que outras produtoras não têm. É, a notícia que eu li, pelo menos eu acho que é assim que vai funcionar, pelo que eu li, é que vamos ter um filme de Star Wars, no do ano seguinte um filme solo de algum personagem, às vezes nem do Boba Fett, do Han Solo, do Chewbacca, ou sei lá, do The Walks, no ano seguinte o segundo da trilogia, e assim eles vão permeando e cara, vão criar obviamente, um universo compartilhado, respeitando a trilogia clássica, respeitando a trilogia de merda, explorando mais esse universo de Star Wars, velho. Na boa, eu confio muito que a Disney vai fazer isso muito bem. Eu confio mais no J.J. Abrams. Ah, não, claro, mas eu já confio na Disney pelo fato de ter colocado isso na mão do J.J. Abrams. A lógica da coisa, né? Quando eles compraram Star Wars, foram atrás logo de um cara que tem um planejamento de J.J. Abrams. Ele fez dois filmes de Star Trek que são muito, muito legais. O segundo nem tanto quanto o primeiro, mas são bem legais. Você tá maluco? Nossa, retira esse disco. Bom, opinião vai ser. Eu achei do caralho. Eu acho que eu também gosto do... Eu adoro os dois, mas eu gosto um pouco mais do primeiro. Eu também. Eu gosto um pouco... Eu gosto bem mais do primeiro, assim. Acho que o segundo ele é bem mais fraco. Tem certas coisas, tem assim, efeito especial, tá? Algumas coisas interessantes, mas pra mim ele podia ser diferente. Eu não tô entrando nisso, mas só pra falar o seguinte, é que eu sou fã das antigas, então pra mim as referências fizeram todo o sentido do mundo. Ah, entendeu? Não, sim. Eu nunca aquela coisa de entregue, assim. Eu nunca tinha assistido A Ira de Khan, e quando terminou o filme, eu fui assistir A Ira de Khan, e aí tem referência da inversão de valor, a inversão do papel, de certas coisas e tal. Tudo bem, mas isso aí fica pro podcast Jornada das Estrelas, no ano futuro. Tá bom, tá bom, tá bom. Quando fechar a trilogia Star Trek, a gente faz um podcast sobre Star Trek. Mas assim, ele tem um planejamento, um cara que é produtor de séries, produtor de outras obras, de cinema e tal, então é um cara que ele já tem um pensamento de planejamento a longo prazo, de organização das coisas, então. Já daí você tira como a Disney foi inteligente, né? Eu já pensava além. Eu vou até fazer uma comparação, Marcelo, porque o J.J. Abrams, ele é muito... É um cara que adora ficção científica, né? A maioria das séries dele tem pitadas de ficção científica, desde Lost até esse Almost Human, que começou esse ano. O cara pegou um conceito de uma série que tá, sei lá, 99,9% das pessoas estavam cagando, que é Star Trek, renovou e transformou numa franquia super lucrativa, sabe? E divertida, porque Star Trek original é chato pra caralho. Não acho, mas assim... Não, mas você sabe que não tem o mesmo apelo comercial do que Star Wars. Mas não é pra ter, é diferente. Sim, mas aí é que tá. Ele conseguiu renovar, transformar num apelo comercial, mas não ficou uma coisa idiota. Ele não transformou numa coisa besta. Ele só transformou numa coisa mais divertida. É, exatamente. Ele pegou, transformou em Star Wars, que é o que o povo queria ver, explosão e luta e tal, e deixou os conceitos de Star Trek nele. Só fazer isso, cara, nos tempos de hoje em dia... Já é dificílimo, cara. Imagina se cair na mão do Michael Bay. Então eu tenho muita confiança que ele vai saber... Aí eu vou fazer um comparativo. Assim como a Disney colocou na mão do J.J. Abrams pra fazer isso, e o J.J. Abrams tem experiência com... ficção científica, tem experiência com renovação de franquia, foi mais ou menos a sacada genial que eles tiveram de botar os Vingadores na mão do Joss Whedon, que sabe trabalhar com equipe, que sabe dividir tempo de tela entre personagens, como ele fez com Buffy, como ele fez com Astonishing X-Men nos quadrinhos, como ele fez com Firefly, sabe, o cara tinha essa manha, eles acharam o cara certo pra fazer aquilo e saiu aquele filmão divertido que é Vingadores. E eles botaram a mão do J.J. Abrams, que também tem experiência e vai, eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bom com Star Wars e com todo o universo compartilhado e expandido de Star Wars. O ruim de Star Wars que pode fazer eles se perderem é que não se limita só a filmes, né? Star Wars é um universo tão vasto, que eles podem aprimorar a história com games, com séries que já estavam prometidas, com livros, sabe? Tem muita coisa que se pode ser feita com Star Wars que vai vender qualquer coisa. Então, o Star Wars, se você botar uma pessoa ali mijando 5 horas seguidas só que vestido de Darth Vader, ele vende, né, cara? Então... seria uma experiência no mínimo estranha. Ah, isso seria arte contemporânea. Estamos falando isso numa época de ninfomania, cara. É, verdade. Lars von Trier podia dirigir Star Wars, hein? Ele podia fazer sedução de Leia, né? Cara, ele podia fazer sexo explícito ser chato pra mim, cara. É impossível isso. Eu não assisti Nipomaníaca ainda. Cara, vá com muita paciência. Vá com muita paciência até o seu torrent mais próximo. Né? Eu não tenho. Eu falo assim: pode me tacar pedras, os cultzinhos. Bem que aqui a gente no Areva não tem tanto assim. Mas, cara, eu não gosto de Lars von Trier, cara. Eu acho muito chato. Puta que pariu. Aquele movimento Dogma, uma bosta. Eu não acho uma bosta. Eu vou dizer. Eu não acho bosta, eu acho chato. Eu gosto muito do Anticristo, assim, é um filme que eu gosto pra caramba. É que eu não consegui ver esse filme, cara, eu vi 15 minutos e parei. É uma merda, cara. É, eu gosto muito do Anticristo, cara, é um dos filmes que eu mais... Eu não sei quantos mais gosto, mas é um dos que eu, o dele que eu mais gosto, assim. O Melancholy eu acho chato, não gostei tanto. Dogville eu comecei a assistir 15 minutos e desisti. Viu? Eu não posso dizer que é bosta, porque, cara, tudo bem, então pode ser que eu seja burro e não consiga entender. Então eu não posso dizer que é uma bosta, mas eu posso dizer que eu, Thiago Moura, acho chato. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu na faculdade fui obrigado a estudar o movimento Dogma. Cara, o Dogma, eu falei pro meu professor, ele me deixou ignorante quando eu disse. Dogma é um filme que você pode fazer com o celular, então você... Só pode ter luz natural. Não pode ter nada de exceção. Então, bom, você dá pra fazer o celular, um filme desse, não, porque é equipamento eletrônico, você tem que filmar. Não, eu entendo a lógica do movimento ali naquele período, que eles fazer uma coisa contrária ao que existia e fazer uma coisa mais real, mais crua lá. Glauber Rocha também falava essas coisas, ser uma coisa mais crua e tal. Sim. Tudo bem, eu entendo. Mas que no final das contas só a ideia que ficou, né? Tipo, qual filme do Dogma faz sucesso? Assim, as pessoas conhecem ninguém. Nem aquele com a Bjork, aquele cantando no escuro lá, é Dogma mesmo, que ele serve um monte de canção, de música. É mais pela Bjork então, né? Porque. É aquele conceitozinho. Assim, eles não conseguem fazer um filme. Dogma 95 mesmo, só um parênteses, ainda bem que aqui é o Areva, né? Porque se fosse em outros blogs, o pessoal ia estar falando, claro que tem um filme Dogma que fez sucesso, aquele do Kevin Smith. Não! Mas o Lars von Trier, Dogma 95, tudo isso merece um podcast só pra eles, né? Cineastas chatos para que caralho. Exato. personagens que existem na Wars, que filmes vocês gostariam de ver? Solo, tipo, esses filmezinhos solos entre a trilogia. Do Hans. That's a bingo! Você fazer um baita do filme, tipo, mostrando ele antes de Star Wars, porque, cara, você não tem o passado do Han Solo, cara, tem, e ele é o personagem tem, que tem. Bom, tu vai falar que não vale, que é o universo expandido, mas ele era soldado do Império, ele era, aí que tá, pra valer esse passado dele, tem que fazer que ele era um Stormtrooper. Não, cara, isso aí saiu aonde? Quadrinhos? Foi quadrinhos, sim, foda-se. Livro, foda-se também. Star Wars só vale as coisas que você assistiu ali, ó. Os olhos com eles, os bonequinhos se mexendo. O Han Solo tem a maior cara de quem era garotinho que roubava fruta na feira, cara. É, cara. Pô, imagina, dá pra fazer altas histórias do. A gente sabe que o Chewbacca tava lá lutando com o Yoda, né? No ataque lá dos clones lá no. É no terceiro que ele aparece ou no segundo? Terceiro, né? Ele tá lá em caixa lutando lá. Pra quê, né? Que enfiaram o Chewbacca na história, cara? É porque eles foram pro planeta do Chewbacca, pra mostrar que a gente. Ah, verdade. E a batalha final não devia ser muito bem embora. Era pra ser em Kashyyyk, entendeu? Só que daí. Caxias? Kashyyyk. É o planeta do. Imagina o Rafael lá lutando junto. Bah! Vamos botar esse império! Cara, será que eu ia vender algum bonequinho do Rafael Rodrigues? O Rafael falando. Mais ou menos. Era pra ser desde o começo o planeta Kashyyyk, mas como ia ficar muito caro, eu não sei se eles acharam mais barato ter anão do que fazer com cara normal, né? Aí fizeram os Ewoks, aquela bosta. Porque Kashyyyk era um planeta muito chique, né? E podia ter o reino do camarote daí, né? Nossa, this is the rhythm of the night. Uma guerra acontecendo de repente. This is the rhythm of the night. E ele trazendo a bebida que pisca. Oh, imagina isso, uma balada do Star Wars. Acabava a guerra porque todo mundo ia pro camarote. O Darth Vader, o Obi-Wan, todo mundo ali tomando a bebida que pisca. Nossa. Aí Disney, ideias pro universo compartilhado. Ah, então, aí uma pergunta minha. Por ser Disney, corre o risco de ter que pegar mais leve? Mais leve? E quando é que pegou pesado o Star Wars? Não, cara, tem algumas sequências, ainda mais no último, que eu acho meio pesado. Por exemplo, o Anakin mata crianças, velho. Ah, mas você não vê ele matar as crianças, porque eu sou bem entendido. Tô bem entendido, o lance, tudo bem que pode ser uma erro de roteiro, mas o Luke dá um pega com a Leia, velho. Não dá. Ele dá um beijo só. Beijinho de irmão, pô, carinho, só entre nós. É, não sei por isso, ali na novela também, o Zé viu que ele tava pegando a filha, pô. Nossa, o Rodrigo já falava, né? Que bom. Cara, os filmes que eles estão cogitando, além do Han Solo e Chewbacca, mostrando eles no Millennium Falcon aí pela vida, Boba Fett, né? Fazer um filme sobre o Boba Fett. Eu nunca entendi por que essa comoção em cima desse Boba Fett, sabia? O que o cara faz no filme, assim? O universo expandido. Aí que tá, você não conhece o universo expandido. O Dido, ele é foda, cara. E foi porque no filme, meu, ele fala uma fala e cai naquele monstro lá que come ele. Sarlacc. A única coisa que ele faz naquela porra daquele filme. Mas aí que tá, daí agora deram todo esse lance pra ele de os clones serem ele, né? Ele, entendeu? Ele é um clone que cresceu normal. Todos os Stormtroopers são ele. E é uma idiotice que vai ser desmentida agora, graças a Deus. É tipo assim, o cara é foda porque ele foi um embrião pra um monte de um exército, né? Tipo, ele fez. Ah, tá, então o Murilo Benício é foda também. Por quê? Porque ele fez um clone. Porque ele tem clone, porra. Ai, puta, eu lembrei, tá bom. Então, assim, o universo expandido tudo bem, cara, mas o foda é porque no cânone ele não é nada. É só um cara lá, querem que faça um filme sobre ele, né? Não, mas é porque o povo fala tanto desse Boba Fett, fala tanto, que eu pensei realmente assim, tipo, quando eu vi a trilogia original, cara, eu, sei lá, a primeira vez eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. As pessoas falavam tanto desse Boba Fett que na minha cabeça, cara, tá, beleza, eu tenho que ver de novo, porque eu não lembro desse personagem ser tão foda. Aí eu vi de novo e eu disse, não, cara, ele morre em 5 minutos, assim, por que ele é tão foda? Mas, sei lá, também ele é um mercenário espacial, dá pra você transformar isso num filme legal. Ele não é só um mercenário, ele é um Bounty Hunter. Ele é o quê? Bounty Hunter, caçador de recompensa, ele pode fazer pra caralho. Então, caçador de recompensa aí, ó, dá uma história bem legal. Aí depois ele faz um crossover dele com o Han Solo se batendo em algum canto. E só não dá pra fazer do Luke Skywalker, né? Porque a vida do cara começou depois, quando começou Star Wars, que vai mostrar o quê? Ele andando nas areias Tatooine, assim. Uma coisa muito legal que pode ser mostrado, e que talvez seja mostrado pelos filmes, é o Luke Skywalker refazendo a Academia Jedi. Podia fazer a Low Academia de Jedi? Ai! É, uma das ideias que tinham falado que podia ser exatamente o próximo, o outro filme ser exatamente a reconstrução da academia, ou a série se passar, ou ter uma série se passando nesse período. Não, a história tem que se passar tipo 50 anos depois de Star Wars, né? Porque o Mark Hamill, ele apodreceu, né? Ele não envelheceu, ele teve o mesmo processo de envelhecimento do Axl Rose. Todo mundo fala que todos os personagens vão voltar e tal, eu quero entender como é que eles vão fazer, né, cara? Tipo, eles não podem assim, atuar mais em ação, assim, tipo, nem Indiana Jones o cara conseguia fazer uma ação quanto mais em Star Wars. O Harrison Ford ainda se vira, né? O Harrison Ford ainda chama uns três dublês ali e bota ele, mas imagina um dublê pro Mark Hamill, vão chamar quem, né? Jack Black. Vocês estão falando de um cara, o Harrison Ford, vai estar em meio cenários três de todo mundo. Sim, não, mas é que tá, o Harrison Ford ainda tá se virando aí, de boa. Tá velhão, mas tá aí nos mercenários. O problema é que o Harrison Ford tá nos mercenários e o Mark Hamill tá nos aposentados. Não, e agora pensem na Carrie Fisher de maiozinho novamente, de biquíni e Leia. Ah, nada, ela já vai ser a senhora, né? A Carrie Fisher vai ser tipo a avó nanado. Dona Benta da academia. Pô, danada, velho. Nossa, o Zeta foi longe pra caralho. Ela vai aparecer assim, tipo, tá os filhos de Luke, ela aparece fazendo uns biscoitos pra ele comer. Imagina os dois discutindo. Ia ser legal mostrar eles velhos, assim, né? O Han Solo e a Leia discutindo. É, porque quando eu era da Aliança, eu tinha uma vida. Agora eu tô aqui, por nada, nessa casa, fazendo comida. Fica escovando pelo do Chewbacca. Fica aí saindo pra beber com esse bicho peludo aí. Foi o Toro de Miolo, né? Foi? Pois é, o Toro de Miolo de Star Wars, que era o Luke, era a Leia e o Han Solo, eles brigando. Mas eu não vi isso. Também não vi, cara, a piada foi... Espontâneo. Não foi copiada, perdão aí, jovem nerd, não processo. Uma ideia que a gente tentou logo no início era fazer exatamente os filhos do Luke, né? Que eram a. Que tem até no universo expandido uma história dessa. Não, tal. Filho do Han e da Leia. Sim, é. Que é o Anakin. Ah, não, Anakin de novo não, né? O nome é Anakin Solo, é o primeiro filho dele. Podia chamar aquele guri de novo, né? O guri do Jumper. Nossa, o Hayden Christensen, o príncipe fantasma, que cuidar dos netos. É, podia chamar ele de novo, um baita de um ator. Era o filho e outra menina, e eles eram Jedi na academia, um negócio assim, essa história. Só que eu vi um tempo dessa matéria falando que tinha feito. Saiu, né? Finalmente terminaram o roteiro, né, do Star Wars, tá fechado sete chapas lá e tal. Que o J.J. Abrams queria que fossem os Luke e a Leia e o Han Solo fossem os protagonistas da história e os filhos seriam só num segundo filme. E aí, que eu me pergunto, como é que assim? Mas aí ia ser os três sentados, que nem o vídeo que tu falou, o filme inteiro. Puta que pariu, essa merda, esse império aqui, essa república tá uma bosta. Vamos pensar o seguinte, a gente sempre pensou, não, o Stallone tá muito velho pra fazer o que o Robson. Não, o Stallone tá muito velho pra fazer o Rambo, porra, os dois. Mas o Mark Hamill não dá, cara. O Mark Hamill virou, o que é aquilo, cara? É que matou o filho, velho. Não, tenta botar o William Shatner pra fazer cena de ação e tu consegue imaginar. William Shatner, cara. Não dá. Dava pra fazer, aí assim, o encontro entre Star Wars e Star Trek, dava pra botar o William Shatner e o Mark Hamill, sei lá, jogando dominó na praça e dando comida aos pombos, né? Cara, o Samuel Jackson, que é o Samuel Jackson, não dá uma carreirinha mais no filme, porque ele tem mais pouco. Não, ele dá aquele piquezinho assim e vai caminhando, né, cara? É, nessas carreirinhas dele, ele já assinou o contrato pra mais nove. Sim, mas aí é que tá, cara, Samuel Jackson, o Harrison Ford, são caras que, ok, envelheceram com dignidade. Morgan Freeman, são pessoas que envelheceram com dignidade. O Mark Hamill, não, ele apodreceu, cara, ele é tipo o Val Kilmer, ele foi consumido pelo lado negro, cara, ele virou... Ele podia fazer o Imperador Palpatine, aí sim. E o outro filme que eles tinham cogitado fazer, desse universo compartilhado, era o filme do Yoda, né? Contando a história do Yoda, as origens dele e como ele chegou a virar um Jedi. Imagina duas horas de... A força seguirá, você tem. Você vai ter que viver o filme ao contrário pra conseguir entender a porra do filme. Nossa senhora, vai ser o filme do Caco Sapo falando ao contrário. Podia fazer aí um crossover, né? Caco Sapo e Yoda. Os Muppets, podia ter. Os Muppets vão ao espaço, aí podia ter... Eu nunca vi o universo expandido, nem nada do Star Wars, assim, pra saber se a raça dele toda fala assim, ou é só ele. Olha, eu não lembro de ter visto uma raça de Yoda. Porque se for só ele, tipo, os caras podiam justificar que, tipo, foi um trauma. Descobri que ele tem um retardo. É, ele é parente do trem da lua. Tá longe, é da... Sim, você... A Leia é boazinha, o Darth Vader é malvado. Mas, Modeste, que personagem que tu queria ver um filme solo do universo compartilhado de Star Wars? A gente tava falando, fazendo nosso encontrão na Comic Con. E eu já fui escalado, sem querer, pra ser o Jabba the Hutt. E é sempre um filme interessante, filmes de máfia, né? Filme de Jabba the Hutt? Com máfia, entendeu? Mas daí... Ele é um mafioso. Mas daí ele podia ser italiano, ele podia ser o Jabba the Pizza Hutt. Ia ser um filme dele como mafioso ou como ele chegou a se tornar um líder mafioso e gordo? O poderoso chefão no espaço. Meu Deus, ele dando vou... tapa na cara do Boba Fett. Ah, família, ah. Você me desonra. Eu vou fazer um convite pro Han Solo que ele não vai poder negar. Ah. Que merda. Não, você não... vem na minha nave, não me dá um bom dia, não me traz um presente. Não me chama de padrinho. Não me chama de padrinho. Que bosta, não esquece então, essa ideia. Esquece essa ideia. Cara, eu acho que tem muito personagem que você pode criar em cima. Você tem todo o Rogue Squadron, que, por exemplo, no jogo do videogame, é lá em cima do jogo do Rogue Squadron, entendeu? Eu ia dizer, não tem um jogo que todo mundo falou que é o Jedi mais foda que tem? Você nunca joguei esse jogo de Star Wars? Esse é o último agora, que é o The Force Unleashed. Discípulo, né? Do Darth Vader. Porque os Sith funcionam assim, sempre tem um mestre e um aprendiz. Sempre tem um mestre e um aprendiz. E o Darth Vader já tava se tornando mestre. Ele já tava se sentindo superior ao imperador. Ele já tava pegando um aprendiz pra ele. Boiola. E a história é sensacional, a história do jogo. É, não dizem então, que é um filme completo, assim, dizem que é uma história muito bem construída pra um filme. Então dá pra adaptar isso aí, ó. Sabe o que dava pra fazer também? Aquele primo do Darth Vader, não tinha os vídeos do YouTube do primo do Darth Vader? Chad Vader? Faz o filme do Chad Vader, cara. Não, cara, o filme que eu queria ver era do Capitão Panaka. Ah, o Capitão Panaka. É, mostrar a história de como o cara chegou a ser um capitão no Império. Ou fazer realmente um filme focado na Aliança Rebelde, de fato, né? Assim, eles falam de fazer a série, mas eu acho que dá pra fazer um filme. Tipo, eu quero pegar uns dois ou três personagens de Aliança Rebelde e fazer um filme daquilo. Cara, mas é uma idiotice tão grande você ignorar tudo que foi feito no universo expandido, cara. Por exemplo, o que era o Império, o que sobra do Império, vira que seria uma nova Aliança Rebelde, entendeu? Aquela coisa de guerrilha, de lutar na periferia do universo. Cara, é muito legal que eles falam, o Almirante Thrawn, que é quem vira o personagem principal do antigo Império. Isso aí dá uma série, cara, sem usar os personagens principais. E sabe, assim, tipo, são ideias boas, são personagens bons que já estão no gosto popular. E é só você adaptar, cara. É, o negócio é porque a Disney, né, ela tá querendo fazer uma lógica, tipo, a trilogia ser o presente seguindo, e os filmes entre ela e os próximos seriam o passado, né? Mostrar coisas do passado. Então por isso que eles falam de Boba Fett, de Han Solo, de Yoda, falam que era o Boba Fett. Parece que o Boba Fett, a ideia era fazer que outro cara ia assumir a identidade do Boba Fett depois que ele morreu engolido pelo monstro da areia lá, pelo monstro de Duna. Porque ele é só uma armadura, velho. Pois é. E aí até falar também de contar a história do Obi-Wan pra poder mostrar isso tudo. Então dentro disso... funcionaria essa lógica de você mostrar um filme sobre a Aliança Rebelde que a gente conhece. Agora eu concordo contigo, assim, acho que o universo expandido deve ter tanta história interessante que você podia fazer coisas além. Com certeza, eles devem estar pesquisando esse material também, né, cara? É. E o Lucas Silva e Silva lá não quis fazer, né, cara? Tipo, pô, não, mas ele é idiota. O cara George Lucas, pra mim, perdeu completamente a moral, cara. O cara que coloca... Foi de quê? Howard the Duck? Não, é depois da trilogia nova. Depois. Não, pra mim ele já perdeu depois ele fez Howard the Duck. Quando chega a mania em Hollywood, né? Que chegou assim a mania dos filmes de fábula. E daí fizeram Alice, fizeram a menina do Chapéu Vermelho, fizeram não sei o quê, e agora tem 300 filmes de... Então chega uma ideia e todo mundo tem que fazer, e tem que fazer com o que tem na mão, né? Então se a Marvel tá fazendo com os personagens da Marvel, a Fox com os mutantes, a DC com os... a Warner com os personagens da DC, a Disney agora com Star Wars, a Universal pensou, o que eu tenho nas mãos? Eu tenho os monstros clássicos da Universal, então a Universal quer criar um universo compartilhado dos monstros clássicos. Drácula, Monstro do Pântano, Lobisomem, a Múmia, o Homem Invisível e por aí vai. Como vamos ver o Homem Invisível vai ser uma questão, né? Cara, o pior é que o Homem Invisível é um personagem interessante, mas foi tão maltratado com os últimos filmes genéricos que fizeram dele, como tipo o Homem Sem Sombra, que fizeram dois filmes. Mãe, ruim. Que é ruim. Pariu. Não, eu vi o segundo, cara, dia desse, não consegui assistir todo. É muito ruim. Nem é mais com o Kevin Bacon, né? É com outro personagem, é uma outra história, tudo muito diferente. Tem um segundo? Tem um segundo onde ele tá tentando se curar. É um caralho! É um outro cientista que participou de um projeto e virou também invisível e tá tentando se curar e vai atrás da mulher que criou a fórmula. Deve ser aqueles filmes direto para home video, né? Não temos dinheiro para pagar nem o Kevin Bacon. E sem contar que ele participou da Liga Extraordinária, né? E foi um filme que foi um fracasso e tal, as pessoas não gostam tanto. Então, quer dizer, mal tratado tanto bicho. Mas eu acho que seria uma boa você ver um filme de fato bem feito, assim, do Homem Invisível. Não esqueça dos Trapalhões. Ah, sim, sim. O Homem Invisível também tinha suas participações no Trapalhão, você não viu? Na Liga da Justiça dos Trapalhões sempre tinha o Homem Invisível, né? O melhor universo compartilhado que existe é a Liga da Justiça dos Trapalhões, né? Porque é realmente totalmente compartilhado. É o Hulk, o Super-Homem, o Mandrake, o Homem Invisível, o Fantasma, o Maranhão, o Conan. E o Kung Fu, lembra-se do Kung Fu. E o Kung Fu. Mas enfim, vocês acham que tem chance? O que, que eles vão fazer? Vão fazer um filme de cada dos monstros do universo e depois vão criar o quê? Monster Squad? É, não. Aí o Rafael Bosa, meu Deus! A ideia principal, assim, a ideia de início dela, da Universal, é fazer dois filmes inicialmente. É o Van Helsing, que seria produzido e estrelado pelo Tom Cruise. O Van Helsing? Sim. Todo mundo lembra, né, desse filme ótimo do Van Helsing, que saiu alguns anos atrás, com o Wolverine no papel principal, que ele passa metade do filme pendurado, que é filme de desgraçado, e... Ah, vem, não. E o outro seria o filme da Múmia, né? Descartaria tudo que foi feito com aquele filme lá com o gigante Joe, não, o poderoso Joe. Brendan Fraser. Brendan Fraser. E ia fazer um novo filme contando outra história da Múmia. E quem tava à frente desse projeto, né, de roteiro, essas coisas, desses dois filmes, seriam Robert Ross e o Alex Kurtzman, que são roteiristas aí famosos de filmes como o Espetáculo Homem-Aranha 2 e o Espetáculo Homem-Aranha 1. Opa, sensacional, hein? Que referência! Homem-Aranha 2 a gente não sabe ainda, né? A gente já especula e já sabe que vai ser uma merda, mas a gente não tem certeza absoluta. É o famoso cagar ainda. Foram roteiristas também de Star Trek, que é do Abrams, né? E fizeram roteiro de várias outras coisas. Fizeram roteiro do participação em Xena, participação em Hércules, participação em um monte de seriados aí, cara. Então, assim... Eu vejo um problema nessa lógica, assim, que, por exemplo, o filme da Múmia. Não tem como se fazer um filme da Múmia em que o personagem principal é a Múmia, né? Porque... Olha, tem. Como, cara? Você vai botar, sei lá, o Brendan Fraser enrolado em atadura? O Boris Karloff fazia esse filme de Múmia nos anos 60. Não, ele fazia o filme da Múmia, mas a Múmia era o vilão. A Múmia era tipo... Tá, beleza. Agora parando pra pensar nessa lógica, dá pra fazer uma coisa meio Fred versus Jason, né? Que o Jason também não abre a boca, mas ele... No filme só da Múmia, dá pra você botar a Múmia, tipo, como personagem heróico, digamos assim, se ele for alguém amaldiçoado e tiver tentando... Ele enrolado de atadura, vai ficar meio estranho. Mas é que é a lógica do Imhotep, né? Que ele vai ser constituído ao pouco. Pois é. É uma forma de se fazer. Eles ainda têm... A Universal fez, um tempo atrás, o filme do Lobisomem, né? Com... Benicio del Toro, que é um filme fraquíssimo. Que é tentar fazer exatamente igual como era o original, né? A lógica original e não funcionou. Tem um Frankenstein pra fazer, né? Também... O que eu acho uma pena, porque eu gosto tanto do Lobisomem quando ele é lobisomem, assim, sabe, tipo, ele é um cara que tem, porque eu acho uma bosta esses lobisomem que ele vira um lobo mesmo, sabe, aí não tem graça nenhuma, os lobisomem de seriado do True Blood, assim, que ele vira um lobo gigante, assim. Ele não é um lobisomem, ele é um lobo, né? É um lobo, caralho, não, ele é um transmorfo. Se for pensar desse jeito, você tá falando também do lobisomem do Jack Nicholson, que é um lobisomem que eu gosto. É, eu acho o melhor lobisomem que tem é do Jack Nicholson. Mas o lobisomem americano é Londres, cara. Então, mas aí o lobisomem americano em Londres, ele fica uma besta, mas ele fica um tipo monstro, ele não fica um lobo. Lobo, assim, normal. Um husky siberiano. Mas a gente fez um podcast inteiro só sobre lobisomem, né? Então. E daí, vocês acham que tem como fazer? Dá? Tem como criar o um universo compartilhado desses monstros e depois fazer um filme juntando essa galera toda? Não, o problema pra mim é, sim, eles vão se juntar pra quê? Afinal de contas, quem vai ser? É isso que eu ia falar. Tem como fazer? Tem, mas pra quê? É, vão salvar o mundo. Não é nem Monster Squad, é aquele desenho que tinha. Você lembra que o Frankenstein Jr., a família Drácula? Então vai ter que ter o sapão também, né? Só não adianta. E o sapão, claro. Malta. Eu acho que a única possibilidade era transformar o Van Helsing no protagonista e o Van Helsing tem que caçar todo mundo. Mas eles já fizeram isso naquele filme de merda do Hugh Jackman, então. É, que aquele filme, a ideia era boa, cara. A ideia não era ruim. E eles iam fazer o Quarteto Fantástico de monstros, né? Tipo, ia ser interessante. Só que, né? Underworld lá não deu certo. E é impressionante que o Sérgio não aprende, né, cara? Porque tipo, foi uma bosta esse filme e creio que tenha sido um fracasso de bilheteria. Vocês viram o trailer de Frankenstein, cara, com duas caras lá? Não. Com... Aaron Eckhart. Que merda, cara! Eu vomitei no meio do trailer, sério. Eu li uma crítica falando do filme, dizendo que o filme é pior que Van Helsing, velho. Será que é pior que Deve ser, cara. É a mesma fórmula, que negócio de... Ele me lembrou. Van Helsing, ele me lembrou. Underworld, ele me lembrou. Liga Extraordinária, então ele me lembrou tudo de ruim que eu assisti na minha vida, assim, em 2 minutos. É, e é o mesmo cara, né? O mesmo cara de Underworld, por isso que tem aquela pegada ali meio Matrix, assim, aquelas roupas escuras e aqueles cenários, aquelas coisas. Tá? Marcelo, essa coisa do Underworld não é de Matrix. É RPG total, aquilo é... Vou tirar a máscara até a sala. Ah, não, sim. Eu até gostei do primeiro Underworld. Eu não achei até tão ruim. Segundo, se mostra no filme passado, porque eles quiseram mostrar realmente a briga entre lobisomens e vampiros e tal, é de uma qualidade péssima. E eles não precisavam nem ter feito isso, porque tem um filme que já faz, que é o filme francês, Pacto dos Lobos. Assisti não faz muito tempo, que eu nem lembro mais qual a história, mas eu lembro que eu gostei. Ah, o Pacto dos Lobos, eu lembro disso. É que o Mark da Casco usa essa merda. O Mark da Casco, esse mesmo. Mas puta, o filme é bom, apesar disso. Apesar do Mark da Casco. É, e depois teve o terceiro, se não me engano, Underworld, onde tinha a filha da mulher com o lobisomem, e aí ela era caçada pelas duas raças e não sei o que. E assim, ó, eu não acho ideias ruins. Elas são mal feitas, né, cara? Eu acho legal a ideia de um filme, ou vários filmes, mostrando um mundo em que os monstros vivem, bababá, bababá, né, nos Underworld, né? Eles não vão fazer isso decente, cara, vai ficar uma bosta. Sei lá, vai ser um novo Van Helsing, vai ser um novo Frankenstein, vai ser um novo Underworld, vai ser tudo de ruim que vocês possam imaginar. Essa ideia, convenhamos, nem vai pra frente. Vocês acham que essa porra vai pra frente? Mas ideias interessantes que o universo podia fazer, aproveitar o que faz de direito autoral aberto, como que é, não é? Domínio público. E faz o que o Once Upon a Time tem feito, junta personagem, que avaliza, faz isso aí também, existe como fazer. O Fábulas tá aí mostrando isso. Sim, sim. Fábulas já era o universo compartilhado, bem antes da Marvel. É, não, o título de Fábula, se fossem filmes separados e tal, não sei o que, eu já acho que seria uma forma boa. O problema é que já desgastou. É tanta, então tanta vamos. Porque Fábulas realmente dava um puto universo compartilhado se os caras tivessem coco roxo pra botar isso no cinema, né, cara? Porque, pô, tem o Bigby, o Wolf, tem a Cinderela, que é uma agente secreta, tem um monte de personagens que dava pra fazer filme solo. O Mowgli também tem aventuras dele solo, o Jack. O João do Pé do Feijão lá, que é Jack, né? Várias histórias que dá pra você adaptar de fábulas que daria um universo compartilhado bem legal. Mas como os caras nunca tiveram coco pra fazer, botar fábulas, e acabaram fazendo a versão coxinha, que é o Once Upon a Time, eu pergunto pra você. Não, é legal. Eu gosto de Once Upon a Time, mas é a versão coxinha de fábulas. Menos Once Upon a Time em Wonderland, que é uma versão horrível. Eu não gostei, né? Ah, sim, a versão podre é o em Wonderland. Mas eu pergunto pra vocês, que universo vocês acham? Que coisas, histórias que dava pra adaptar pro cinema e transformar em vários filmes com um universo compartilhado? Eu acho que tem um que já existe, que é bom, que por enquanto eu acho o melhor de todos, o melhor que o da Marvel, muito mais interessante, que é o universo Quentin Tarantino de cinema. O cara me juntou, tem referência, cara, quando eu vi que tinha referência de Django Livre em Kill Bill, a cova em que a noiva sai, a cova da Brunhilda, que é a mulher do Jamie Foxx, a mulher do Johnny, aí você vê que esse cara tá com tudo planejado há muito tempo, tem um livrinho com uma história muito louca do Tarantino. Isso é um universo bem trabalhado, velho. Aprende, Margot. Aprende desse. Então, Modeste, então já que tu citou Tarantino e, portanto, também Selton Mello e seu Jorge, né? Fala aí, cita algumas ligações além da noiva aí. Quais são as ligações entre os filmes do Tarantino? Os irmãos Vega, que todo mundo sabe, que aparecem no... Quando o Vincent Vega, que é o personagem do Michael Madsen, ele tá voltando pras ruas depois de estar preso. O chefe da mata, ela pergunta de outra volta no Pulp Fiction. Ah, tem da própria noiva, né? Que ela era a personagem em Pulp Fiction, que já era especialista em facas. A personagem da Mia Wallace, no Pulp Fiction, ela tinha feito um seriado, um piloto, em que ela participava do esquadrão das assassinas e ela era uma especialista em fato. E é justamente o personagem que acabou aparecendo em Kill Bill. Mas, putz, tem tanto que... Nossa, o Alabama, o nome da vila. O outro chefe da máfia também pergunta sobre ela. A maleta que é roubada em Cães de Aluguel, essa aparece em Pulp Fiction. Tem uma referência de, parece que, se não me engano, que o bandido lá de Assassino de Aluguel, ou Assassino por Natureza, né, que é o roteiro dele, e é referenciado, acho que em algum outro filme, não sei se é Jack Brown, alguma coisa, que tem uma matéria na televisão falando de uma dupla de assassinos. Essa dupla de assassinos casados são os do Amor a Queima-Roupa, que é o Christian Slater e a outra mulher do filme. Não é do Assassino por Natureza, não? Não. Que é roteiro também do Tarantino? Ele renega até a alma. Ele diz que não quer nem falar disso, porque o Oliver Stone mudou demais o filme, que era o roteiro dele. A referência era desse filme, não do Amor. Não, é da Mora Queima Roupa. E é um filmaço, eu adoro Mora Queima Roupa. Ah, o xerife que aparece, que vai investigar a morte da noiva, que o Bill, é o mesmo xerife do Brick do Inferno, e também aparece no Prova de Morte, aquele do filho número 1. Sim. O Tarantino é foda, cara. Ele consegue encaixar tudo, cara. Ele já tá com as ideias prontas na cabeça. A gente que é burro, cara. Ele ficou fazendo esse roteiro gigante quando tava trabalhando na locadora. E a gente pensou assim, se eu escrever, eu não vou fazer um filme, cara. Já que tu citou um que já existe, o Tarantino, também dá pra citar por cima o Jay e Silent Bob, que tem o universo compartilhado deles, né, cara? Ah, o Kevin Smith Universe. O Kevin Smith Universe, que todas as pessoas naquele mundo têm a cara do Ben Affleck e do Jason Lee, mas tudo bem. E que culminou também num filme que reuniu tudo, que foi Jay e Silent Bob Strikes Back, que é que virou o império do Besterol Contra-Ataca, né? E não se esqueça do Dogma. Dogma. E ele anunciou que vai lançar, né, um novo filme agora, o Balconista 3. Rosário Dawson também vai contar a história desde a jardim da infância, desde pequeno, quando o personagem lá do Gordinho e o cara do locador se conhecem. E vai mostrar a história deles até o momento presente, que já, o carinha Gordinho tá casado com a Rosário Dawson e tal. E também parece que vai ter a continuação de história do quadrinho, né? Que ele fez quadrinhos também do Balconista. Chega um momento em que dá, né, seu Kevin Smith? Fica fazendo podcast, tá bom, já tá bom. Vai fazendo não sei quantos anos, acho que há 20 anos, sei lá, 30 anos do filme. Que do Balconista? Não, acho que 20, né? É 20, 91. 94, não, 94. É, 20 anos que vai fazer, ele vai lançar um quadrinho, alguma coisa especial e vai fazer um filme também. Falando em continuação, o que poderia dar um bom universo escondido, o que vai ser em continuação em quadrinhos são as histórias do Sr. Talley Durden, Clube da Luta. Ah, não me fala não, que isso vai ser uma enrolada do caramba, que ele vai lançar um livro, continuando diretamente do onde o outro livro terminou, e uma história em quadrinhos que se passa 10 anos depois, com o Jack lá, já com o filho e tudo. Eu sou a consciência pesada do Jack. Cara, um universo compartilhado que eu gostaria de ver, na verdade eu vou falar de três. Eu acho que o universo do Mark Miller, que ele faz lá na Miller World, é um universo bem legal pra fazer isso, assim. Ele tem vários heróis, pode muito bem existir no mesmo universo. Vai ter o filme do Kick-Ass, né? Onde até o cartaz lá do Superior aparece, uma ceninha, e ele poderia fazer um filme do Superior. Tem um filme do Nemesis, que ele sempre fala que tá planejando aí, tá organizando até agora, não saiu. E tantos outros personagens aí ele tá criando. E eu acho que algumas obras do Grant Morrison também funcionariam. Principalmente os Invisíveis e o Filt, que são totalmente interligados, eu acho que funcionaria tranquilo no cinema. Mas quer dizer, não sei se funcionaria do mesmo jeito que é na HQ, né? Porque Invisíveis é louco pra cacete e The Filth pior ainda. Mas eu acho que seria interessante. Mas um universo compartilhado que eu queria ver mesmo é um universo compartilhado de detetives, tipo, de domínio público. Sherlock Holmes agora virou domínio público, personagem. E aí você tem Sherlock Holmes, você tem o Augusto Dupin, sei lá como pronuncia lá, detetive, do Edgar Allan Poe. Ele clipou a roda da Agatha Christie, né? Sim, é. Tem o Tintin, né? Que se você quiser colocar como detetive, quer dizer, você tem vários detetives na cultura pop, né, conhecidos aí, que você poderia fazer umas histórias deles e depois agrupar tudo no universo. Seria interessante ver. E todos eles vão descobrir o Cthulhu. Ah, podemos investigar uma sociedade secreta em cada filme de cada um, ter um pedacinho de alguma coisa, para que num filme de conjunto eles tivessem que reunir todas essas informações para poder impedir o retorno de Cthulhu, por exemplo. Caralho, isso dava bom, hein? É boas ideias, só preciso escrevê-las. Porra, essa eu pagaria pra assistir, velho. Ah, sabe outro que dava pra fazer também, cara? Faz o filme solo do Flash Gordon, o filme solo do Fantasma, o filme solo do Mandrake e faz os Defensores da Terra. Mas não, mas tem que ter os filhos dele, ele tem que ter o Lothar. Ah, sim. Não, com os filhos, com tudo. E o Lothar tem que ser o pai e o Mandrake a mãe. Sim. Como que foi isso? Magia! Olha, nessa ordem, nessa era de politicamente correto, não politicamente correto não que eu dei essa palavra, nessa era de igualitarismo, né? Inclusão. Aí, inclusão, tá aí, ó. Casal de Lothar e Mandrake. Cara, eu tenho uma que, assim, é só fazer, velho. É só fazer. Porque em 2011, vocês lembram que saiu o filme do Zé Colmeia? O Justin Timberlake, que fazia a voz do Catatau? Então, velho, faz o filme do Zé Colmeia, já tem. Aí faz o filme do, sei lá, do Manda-Chuva, do Don Quixote, do Tubarão. Imagina que animal, o filme do Tubarão. Ah, não, depois do Leão da Montanha. Do Leão da Montanha. Ah, depois junta todo mundo no filme sobre aquela arca voadora que eles tinham, vocês lembram? Nossa. Faz até uma trilogia, caralho, primeiro, da arca voadora. Quem faria o papel de Don Quixote? Quem podia dar? O cara, Steve Carell sabe fazer voz de retardado com uma facilidade absurda. Aí, fechou. Junta todos para a trilogia. Primeiro na arca voadora, segundo a corrida espacial, a corrida, depois até a corrida espacial. Eles pediam até pro espaço, cara. Altas histórias. Tá bom. Tomara que alguém escute o Marcelo e não escute você. Tinha o Peter Potamus, meu Deus. Peter Potamus, só tem todos. A formiga biônica, cara. Ah, mas olha, tinha uma corrida maluca dali, um filme muito legal dali. Ah, a prova é aquela propaganda do carro lá, né? Da Citroën, sensacional aquilo lá, cara. E a corrida maluca, eu vejo até hoje se marcado. Vocês perceberam que o Romanik desapareceu da metade do podcast pra cá, mas na verdade ele foi parar num universo compartilhado de supermodelos seminuas e ele tá fazendo uma orgia compartilhada. Então, ficou pra mim encerrar o podcast. Comentem aí, falem o que vocês acham que vai dar certo, o que vai dar errado, se vai dar tudo errado, essas merdas, essas iniciativas. Digam aí também que universos compartilhados vocês gostariam de ver adaptados pra TV ou pro cinema. Até semana que vem, fiquem agora com a leitura de comentários e Modeste, fala o whatever. Whatever! Well, everybody's heard about the bird. Bird. Leitura de comentários, voltando também junto com o podcast, fazer os comentários do podcast 167, Monstro do Pântano, e do podcast 168, Retrospectiva Cultural de Final de Ano. Está aqui comigo, só sobrou o Moura. E aí, rapaziada, e aqui, prometemos, mas não prometemos, que tentaremos esse ano não deixar acumular leitura de comentários, como a gente tem feito durante toda a história do Areva. É, o Areva promete, mas nem sempre cumpre, então nunca espere com expectativas. É, então, vamos começar logo a leitura do Monstro do Pântano, né? O podcast 167, falando sobre o Monstro do Pântano, foi da iniciativa da Vertigo, do Quadrincast. Moura, o que, é que você tem pra ler pra lá? Então, eu tenho aqui um cidadão, singelo pseudônimo de Meteoro de Girombas, falou que personagens menores da DC sempre foram mais interessantes que os principais. E eu concordo com o nosso querido Meteoro. A DC não deixa a gente conhecer os personagens menores, né, cara? Ou você se enfia num sebo bolorento e cheio de mofo pra conhecer os personagens, ou você se contenta com o Batman, né? O Black Negão aqui também comentou, o Black Negão, que é o grande fanboy do Modeste, né? Ele falou, dois comentários meus lidos e a única vez que eu fiz uma menção honrosa ao Modeste foi ignorada. Muito zoeiro vocês. A Black Negão não pode acabar com o estigma, né, cara, de você ser o hater do Modeste. Se for elogiar, a gente ignorou e acabar com a brincadeira. Nesse podcast eu tenho o Meteoro de Giromba, que já foi comentado aí, falado pelo Moura, que ele diz também que o Monstro do Pântano do Alamo deu origem a um argumento filosófico chamado o Swamp Man, de Donald Davidson. um artigo chamado No One Wants One Mind. E aí ele deixou um linkzinho aí, vamos botar ou não, vamos ver se vai estar no post. Você, é bom que você chegue e tenha surpresa, se tá ou não tá. Teve também outras pessoas que botaram links de revistas que acharam interessantes do Monstro Panto, ou que conheceram o Monstro Panto a partir dela. O Henry colocou que comprou o Encadernado Raízes Volume 1 da Panini, né? Conta tipo a origem do Monstro Panto, nas primeiras fases dele e tal. A Mãe dos Leitores colocou que comprou Ruínas, num sebo de R$10, que é uma revista que também tem uma parte de história do Monstro do Pântano. O Henry também, né, colocou que uma revista do Homem do Batman, né, as várias faces de Batman, que é de 1989, um especial onde mostra a evolução do Homem Morcego desde a década de 40 à atualidade. Ele deve estar fazendo alguma referência, alguma coisa comentada no podcast do Monstro do Pântano, mas não lembro, desculpa Henry, mas tá aí a sua indicação. E teve o Kural King, que ele colocou que achava que a leitura dos comentários já tinha sido abolida, que já não existiu mais. E ele colocou uma frase aqui em alemão, acredito eu, que eu não sei o que quer dizer. Vamos passar, estaremos passando, senhor, sua frase em alemão para Rumenik Zebeck, que é o único entendido de alemão e de alemãs, no blog. E se ele pode traduzir depois, dizer ou não, fica a expectativa para o futuro. E foram só essas a leitura desse podcast 167 Monstro do Pântano. Vamos pular para o 168 Retrospectivo Cultural de 2013, onde falamos sobre livros, filmes, HQs e afins que gostamos. Tem alguma coisa aí para ler, Moura, para nós? Tenho sim aqui, ó. Como eu sempre falo, o Modeste é o nosso Wolverine, né? Ele é o nosso personagem mais popular e ele é sempre citado em todas as leituras de comentário. E aqui ele foi citado pela Chris Zombie, que falou: o Modeste já fez a cirurgia? Eu achei mó pai essa parada. Porra, Modeste magrelo? Todo grupo tem que ter um gordo escroto. E Modeste era o Gabriel Totoro do Areva. E cara, eu tô com a Cris nessa campanha. Modeste não corta, não vai pra faca. Porque, cara, vamos perder toda a malemolência. O Jô Soares já falava que... Se bem que o Jô falava, né? O Jô falava que se gordura fosse engraçado, ele não precisava apresentar o programa. Ele botava uma picanha no pendurada ali e todo mundo morria de rir. Então, não, brincadeira. O Modeste aí vai ficar um cara saudável. Até o fim do ano, o Modeste vai estar andando sem camisa na praia. E nem por isso ele vai perder toda a modestidade de Modeste, né? O Modeste tem problemas de saúde, então tem que realmente emagrecer, fazer tal cirurgia. Mas se for pra ter algum gordinho, vai ter que fazer um processo aí, vai ter que pegar tipo o Rafael, que já é magrelo, e encher ele, meter macarrão, pizza pra ele comer, pra ficar um gordinho, pra poder ter a cota de gordos, né? Ou isso, ou vamos ficar sem a cota de gordos e vocês aceitem. Vou ser um blog anoréxico. Nada de papos de gordo aqui, isso aí é outro podcast. E mais algum aí, Moura? O Henver, cara, o Henver aqui, porque eu comentei no podcast que eu tenho uma dificuldade desgraçada com o Senhor dos Anéis, que Senhor dos Anéis, o Hobbit, essas coisas do Tolkien, né, que é muito nome, né, cara, é muito personagem. É tipo aquele, eu sou tipo aquele português, quando eu li o Senhor dos Anéis, ou tentei, né, ler, pretensão a minha dizer que eu li o Senhor dos Anéis. Quando eu tentei ler o Senhor dos Anéis, eu sou tipo aquele português que leu a lista telefônica, perguntado se era bom, ele disse que a história era boa, mas tinha muito personagem. E o Henver aqui diz que quando ele leu o Silmarillion, ele ia lendo e ele ia anotando os personagens novos e as suas famílias. Aí diz ele que, né, levei uns 3 meses, mas pelo menos entendi bem. Henver, admiro muito o seu empenho, admiro muito a sua capacidade de organização. Mas, bicho, eu não consigo decorar o nome dos personagens da Malhação, quanto mais 52 mil nomes diferentes que tem na Terra-média do Tolkien, cara. Eu vou continuar não conhecendo, não entendendo direito o universo do Tolkien. Acho muito divertido assim. Os dois Hobbits, os três Senhores dos Anéis, mas não espere que eu leia jamais. Eu já falei, eu sou medíocre, eu leio o Dan Brown, cara. Você tem mais alguma coisa pra ler desse podcast? Tem o One Master, né? Nosso querido One Master, que eu gostei que ele categorizou os melhores do ano. Eu acho que a gente devia adotar isso pro ano que vem, que ele falou: melhores filmes do ano, Django e Pacific Rim, pelos mesmos motivos que nós apresentamos. Melhor série, ele pediu desculpa, desculpem, não acompanhei Breaking Bad, então Breaking Bad é bom que ele botou com eita, quebrando a cama, né? Também pode ser, né? Porque, então, minhas séries favoritas foram Doctor Who e Arrow. E, bicho, eu comecei a assistir Doctor Who, não é que... Doctor Who é ótimo, né? Doctor Who. E não é que legal mesmo, cara? Eu pensei que era só comoção popular, modinha, mas Doctor Who é bem interessante, cara. Doctor Who, posso falar, porque eu sou fanático por Doctor Who, adoro a série. pensado que não se deve começar pelo primeiro episódio, né, amor? Eu botei que eu ia começar a assistir Doctor Who, alguns amigos meus resolveram ver o que que era, cara, eu fui xingado, porque aquele primeiro episódio dos manequins é escroto, né, cara? Aquilo é muito ruim, cara, muito ruim. É porque depois do primeiro me insistiram tanto, Marcelo, Freud, insistiram tanto que era bom o Doctor Who, eu disse, não, vou dar uma chance, vou assistir, depois vai ficando bom, vai ficando bom. Eu acho curioso do Doctor Who é que comecei a assistir a série e já tava bem, eu acho que virei realmente fã, ninguém no Areva assistia Doctor Who. Então eu queria fazer um podcast e ninguém podia participar, porque não tinha, só tinha eu. Aí de repente o Alex gostava, agora o Freud, agora o Moura, daqui a pouco vai ser o Rafael, então a gente vai, daqui a pouco a gente tem gente pra falar. Daqui a pouco tem quórum pra fazer sobre Doctor Who. Ó, e é em breve. E cara, eu vou ser odiado pelos Whovians, mas eu prefiro o Christopher Eccleston do que o David Tennant como Doctor, cara. É, o Christopher Eccleston, eu acho ele um personagem bom, mas assim, eu ainda prefiro o Tennant. Eu ainda quero assistir os Doutores Antigos pra ver, porque dizem que tem uns muito bons dos antigos, mas... Sabe, ainda... até o Mr. Bean foi num, o Doctor, né? Num, sim, assisti. Um filme não canônico, mas ele foi... Eu assisti, muito bom aquele filme. Cara, eu não sei, eu gosto do David Tennant, tá ligado? Só que eu acho que eu gostava mais da pegada rock and roll do Christopher Eccleston. Ele era um Doctor mais insano, assim, e o David Tennant é mais romantiquinho, né? Mas os dois são ótimos. Eu não vi o Matt Smith ainda pra poder opinar sobre o Matt Smith, mas... Mas, cara, o Doctor Who aí recomendo também pra quem não conhece ainda, né? Porque eu acho que eu fui a última pessoa do mundo a descobrir essa série, mas é bem legal. E Arrow também, né? Que citou aqui, Arrow tem, não considero a melhor do ano, não considero nem entre as 10 melhores do ano, mas tem os seus predicados, é uma série legal. Eu assisti só o início da primeira temporada e o episódio do Barry Allen, mas é legal, legal. Pô, os nerds estão curtindo bastante Arrow. Em HQ ele citou 20th Century Boys, que é simplesmente fantástico, altamente recomendado. Eu não conheço 20th Century Boys, conhece isso, Marcelo? Sabe, pode dizer se é bom ou se é ruim? Ah, eu nunca li 20th Century Boys, mas já ouvi falar muito bem. Acho que tá sendo pela primeira vez agora aqui no Brasil, no ano passado começou, acho. É um mangá, né, um mangá bem famoso no Japão e tal, bem famoso no mundo inteiro. Eu ainda vou ler, dizem que a história é muito boa, que é fantástica, mas não li ainda. Ainda irei ler, se alguém quiser me dar de apresentação. E música eu vou concordar com ele aqui, porque é um cantor que sofre bullying por ser da nova safra de música pop americana, mas eu gosto que ele falou que descobriu o Bruno Mars graças ao clipe da música Treasure, que é um clipe simplesmente do caralho. E eu, cara, eu gosto de Bruno Mars, eu acho que ele tem uma pegada disco hoje em dia que pouca gente estava fazendo, sabe? E eu gosto do Bruno Mars, acho divertidas as músicas do Bruno Mars. Pra mim, do ano é Daft Punk, né? Mas o Bruno Mars também tem suas qualidades. E dentro da música pop, assim, o Justin Timberlake também sofre preconceito em cima do cara, mas o cara faz música boa, tal. Eu não gosto, não é o tipo de música que eu gosto, mas o Bruno Mars, pra mim, dentro da música pop americana, hoje em dia é um cara que se destaca legal. De livro, ele disse que leu A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, e achou uma leitura muito divertida. Eu não li, mas eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto de Dan Brown, né, então... Mas eu acho legal, assim, citar A Batalha do Apocalipse, exatamente porque ela tá sendo... Aqui não discutindo a qualidade da trama, porque eu não li, mas ela abre portas, né, para esses livros de realismo fantástico brasileiro, que até então eu acho que era uma área meio largada, que ninguém investia muito. Aliás, a própria literatura brasileira, né, uma coisa que é meio largada, que não tem muito investimento. Eu acho legal um livro desse né, de literatura fantástica, voltado a um público mais que gosta de Tolkien, que gosta de aventuras fantásticas, e ter isso no Brasil. É, aqui no Brasil a tradição mais são livros mais densos, né, mais cultos, digamos assim, né, mais acadêmicos, aquela coisa mais pesada e tal. Ou autoajuda, né? É, ou autoajuda. Ele está aí, né? Foi um ou outro. A Batalha do Apocalipse eu não li, li só 50 páginas, não me atraiu, não achei interessante, eu achei o texto dele fraco. Mas eu li a continuação não, na verdade é um prequel, que é o Filhos do Éden. Já achei um pouco melhor, apesar de ainda ser fraco, pra mim é mediano, ele não é um grande escritor. Ele teve sucesso por conta de um blog concorrente, né, que jogou ele no meio do público e o público gostou. E é bom porque, como você falou, são portas estão abertas, né, hoje em dia já tá um cenário bem maior, já tem, tipo, outras pessoas que também escreveram livros fantásticos, já estão criando coordenadores de editoras de fantasia, de livros fantásticos e tal, então... É bom que abra as portas. Espero que venha uma nova geração com um pouco mais denso, texto um pouco mais interessante. Tipo, não quero me comparar, mas Senhor dos Anéis e C.S. Lewis são livros fantásticos e tem um texto denso, né? Assim, um texto mais interessante, digamos assim, mais bem organizado, bem feito, como texto, como literatura. Mas vamos ver, né? Espero aí, quem sabe. Eu tô até começando, vou começar a rabiscar meus livros para poder ver, quem sabe eu ganho meu dinheirinho também, né? Tô escrevendo um que não é ficção fantástica, mas futuramente daqui a um ano, dois anos, vou escrever uma ficção fantástica para ver quem sabe, outro blog não lança alguém que vire best-seller. Ah, o Areva Books, meu querido. Daqui dois anos a gente já vai estar lançando a nossa própria gráfica. A gráfica Areva, o Areva. Gráfica Areva. Mas de minha parte é isso, Marcelo. Passo para você a palavra. Temos o Coruja, o Elegante, que ele disse que achou que era o único heterossexual que assistia ao Sporantine. É, mas não é, Coruja, como você pode ver. Aqui tem pelo menos uns 4 que assistem no blog. Eu também assisto. Quer dizer, hoje em dia não assisto mais, porque já cansei. Na verdade, já cansei de boas partes das séries que eu assistia 3 anos atrás, com a primeira temporada. Principalmente Elsa e o Revenge. Hoje em dia eu já não assisto mais essas séries. Então, eu sou um verme, eu continuo assistindo. Eu me perco, é uma foda, eles me jogam o plot twist na cara e eu assisto. Mas como eu disse, eu sou medíocre, cara. Não, eu desisto, eu canso desses plots que ficam jogando e repetindo e continuando e nunca termina. Cada vez mais tô assistindo coisas que sejam curtas. Não se tô assistindo só pra falar mal hoje em dia, mas eu continuo assistindo. Assisto só pra chamar o Marcelo e o Rafael depois do Facebook e dizer: puta que merda, tu viu? O Odemarcha falou que toda vez que escuta a vinheta de entrada com o Modeste dizendo pra arranjar o que fazer da vida, ele fica pensando: tô tentando, porra, tô tentando. Mas é isso, estamos aí. O Modeste tá, essa vinhetinha, o Areva e essa fala do Modeste tá aí pra incentivar as pessoas a fazer algo melhor que assistir um podcast, ouvir o nosso podcast. Mas estamos incentivando aí. Apareça sendo. O Areva também é autoajuda. Sim, aliás, já está em processo de gravação. A próxima vinheta vai ser o Modeste. Vão ser duas vinhetas. Uma Modeste falando siga seus sonhos e a outra vai ser seja feliz. Daqui a pouco ele, Modeste, lança um livro falando sobre frases de autoajuda também. Imagina o Modeste fazendo um livro sobre frases de autoajuda. Selo Modeste de qualidade. É só você fazer a catalogação dos posts dele no Facebook, pronto. Você já vê a autoajuda. Ah, é verdade, verdade. Facebook do Modeste é um reality show, né, cara? Você consegue ver toda a vida do Luiz Carlos Modeste pelo Facebook. É, exato, sabe exatamente o que está acontecendo. E o Asmodeu, no mesmo comentário, falou que queria saber o nome da música que toca nessa abertura, né? Ele achava que era a música Eyes of the Tiger, da Survival, né? Que é a música lá do rock. Mas não é. Asmodeu é a música, que eu não sei o nome da banda, mas eu sei que o título da música é o The Final Countdown, que é bem legal. The Europe, cara. The Europe, exatamente. Isso. Que é The Final Countdown, né? Que é a contagem final, contagem regressiva para ouvir o podcast e se lascar. Temos também, como comentário nesse lindo podcast, a Chris Zombie, que ela falou que todas as coisas, um resumo do que ela falou, que todas as coisas que ela leu esse ano, das poucas coisas que ela leu, ela cita o gráfico do MSP, como todo mundo fala, né? Diz que se decepção um pouco com o pavor espacial, que eu concordo, eu também esperava um pouco mais, mas ainda, mesmo assim ainda é bom, é divertido. E diz que o Cidão é um cara foda, ele merecia estar na DC, cuidando da parte da editoração da DC, e aí eu diria que o Cidão morria, né? Se ele estivesse cuidando do Superman, cuidando do Batman, dos rumos dos personagens que ele gosta tanto. Não só ele, acho que todos os fãs ficariam loucos, porque a DC ficaria realmente boa. Mas não, o Cidão tem que ficar aqui, ele tem que elevar o quadrinho nacional, transformar o Brasil num grande produtor de histórias em quadrinhos. A República das Bananas que domina o mercado. Aliás, falando no Cidão, vendo as postagens dele no Facebook, ele lá na França, naquela cidade, eu esqueci o nome da cidade, desculpa, eu sou medíocre. Uma cidade que inspira quadrinhos, legal pra caramba. Ele tem uma premiação, o prêmio Angoulême, não sei como é que pronuncia. Tem um prêmio de quadrinhos famosíssimo lá da Europa lá. Ele foi lá representar o Maurício de Souza. E bem legal, tem tipo saco de pão com a cara do Tintim. Os autores, assim, de propaganda da Dior, por exemplo, é com personagem de quadrinhos. É tudo quadrinhos, assim, achei muito legal. E ele fez, postou tudo com as fotos, com legendinhas explicando e tal. Esse é o Cidão, né, cara? Esse é o cara que tá levando os quadrinhos, não só tá levando a Maurício de Souza Produções, como fazendo o universo dos quadrinhos do Brasil se movimentar. É, o Cidão é editor até nas postagens do Facebook dele, né? Vai clicar. Exato. E, Cidão, beijo no seu coração, cara. E a Cris também falou que o Rafael passou o Natal sozinho, o Modeste passou o Natal assistindo o Santo Pelo Mãe, que isso explica muita coisa sobre o que eles são, né? Então eu concordo com ela. E pra contrariar tudo que ele tinha falado, e até o que a Cris falou agora, o Rafael postou dizendo que no fim do ano acabou não passando sozinho o Natal. Então fica a pergunta, para ser respondido futuramente ou não, com quem você passou o Natal, Rafael? O que se fala aí, a boca pequena lá de Caxias do Sul, é que o Rafael é o novo rei do camarote, né? Fechou um camarote lá no Clube Juvenil em Caxias, no centro, mandou vir bebida que pisca, subiu em cima da cabine do DJ, tirou a camisa, dançou, o caralho é quatro. É o que se diz aí. E o último comentário a ser lido desse podcast foi o comentário do Kural King, que ele dizia que não conseguia baixar o podcast, espero que ele já tenha conseguido até essa altura, senão nós vamos ver o que aconteceu com os chinesinhos. E que ele disse que ele é de Cabo Verde, dizia, eu sou de Cabo Verde, Marcelo, não Angola, então desculpa, Kural King. Minha geografia para o continente africano não é lá grande coisa, porque, até porque não é do meu convívio diário, então eu não sei onde são os lugares, mas é porque é aquela coisa, Cabo Verde, Angola, é tudo por ali, tudo passando fome, não, desculpa. Que horror! É tudo por ali na África, então a pessoa confunde, é que nem que o pessoal diz, ah, Buenos Aires no Brasil, né? Não, eu faço uma comparação muito melhor, Modesto. Ô Marcelo, é o seguinte, a África está para brasileiros como o Nordeste está para o resto do país. Você fala, tipo, a África como se fosse um país só, né? E todo mundo fala o Nordeste como se fosse um estado, né? Exato. Nordestina é tudo igual. Tudo. Vamos se informar, gente. Vamos se informar. Tem gente que realmente acha que a África é um país. Isso é triste. Vamos agora comentar as coisas do mundo nerd e afins, né, as novidades e tal. Então, Moura, tem alguma coisa aí pra comentar? Ah, então vamos dar procedência ao que foi conversado hoje, no que vocês ouviram hoje no podcast, quando a gente gravou, ainda não tinha saído essa notícia. Jesse Eisenberg é Lex Luthor. E aí, Marcelo, qual foi a sua reação à notícia que o Mark Zuckerberg, de a rede social, agora é o vilão do Super-Homem? Então, pra mim, que acredito que o Mark Zuckerberg, assim como as pessoas ricas que são donos das redes.com, das empresas, tipo os dois caras do Google lá, por exemplo, pra mim eles são os vilões dessa geração, são vilões da modernidade. São caras jovens, altamente ricos, acesso à informação e controle de informações das pessoas, só por isso eles já podem fazer o que quiser, né, cara? Tipo, a Amazon comprou drones pra entregar coisas, o Google tá fazendo pesquisas, auxiliando pesquisas sobre inteligência artificial. É um pulo para esses caras se tornarem. Então, não posso dizer que eles roubam, que façam coisas que nem o Lex Luthor faz, né? Mas aí, tipo, eles têm todo um aporte de poder, dá perfeito para você construir um Lex moderno, né? Um Lex da nova geração. Será que foi por isso, então, que escolheram um ator mais jovem para dar essa ideia de que ele é um magnata das comunicações, da internet e tal? Ou será que foi só firula do Zack Snyder mesmo? Só porque o Jesse Eisenberg, sei lá, chegas dele, ele resolveu, é brothers. Eu não acho que o Zack Snyder pense, seja tão inteligente, nem ele levou esse ponto, mas eu gostaria muito de ver um Lex Luthor assim. E o cara que fez o Zuckerberg de uma forma muito boa lá no rede social, fez um escroto, como um escroto é, que o Zuckerberg é, e como o Lex Luthor é escroto. Se ele estiver pensando nessa lógica, a escolha dele é perfeita, totalmente perfeita pra essa lógica, de um cara jovem, 30 anos, aí ficou rico através da internet, através da .com, que é dono de uma mega empresa de comunicação e coisas afins, até se eu não me engano, no filme, eu não olhei direito, mas eu acho que é uma empresa de petróleo que tem o nome LexCorp lá. Mas bem. Tinha várias coisas, né? Tinha um caminhão, tinha Lex, tinha várias Lex alguma coisa, né? Não sei se tem alguma coisa de comunicação no meio, mas enfim, se eles pegassem esse viés de ser um cara da comunicação, que deu muito dinheiro com isso, por isso, e depois acabou se expandindo para outras áreas, e aí mega empresário, rico, escroto, podia dar uma reformulação boa. Até porque o cara é um ator bom, ele não é um ator ruim, é jovem e tal. E pra mim ainda acho que pra reforçar ainda mais isso, ele devia ter cabelo, não devia ser careca. Quanto ao cabelo, eu gosto do Lex careca, cara, eu acho muito icônico, mas eu concordo com você, ele é um bom ator, Jesse Eisenberg é um bom ator, e ele tem capacidade de fazer, assim, ele tem cara de bunda, né? Ele tem cara de nerdzinho, não adianta, eu olho pra cara dele, eu lembro Zumbilândia na hora, mas se a escolha dele foi exatamente pra criar um Lex que pareça inocente, que pareça do bem, e na verdade seja o filho da puta, eu acho que é uma ótima escolha, sabe? E assim, eu tenho certeza, Zack Snyder é um cara que sabe trabalhar com sutileza, sabe trabalhar com subtexto, total, né? Sabe trabalhar com entrelinhas, então ele vai ter toda a capacidade de fazer um Lex que no final do filme vai contar o plano inteiro pro Super-Homem enquanto veste uma armadura gigante tipo Transformer pra lutar contra ele. Eu acho uma escolha ousada, realmente é ousada, mas acho que é uma escolha um pouco mais interessante do que, por exemplo, o Bryan Cranston, que eles queriam colocar. Apesar de que o cara tem uma cara de vilão e de tal, mas ele só era vilão mesmo quando ele era briguento, quando ele tava brigando no Breaking Bad. Ele não era um vilão da sutileza, um vilão do magnata que faz caridade e sorrindo. Ele não é. Ele é complicado, ele tem que criar uma outra coisa pra fazer. Eu gostei dessa escolha. Eu digo mais, assim, cara, eu acho que escolher o Bryan Cranston, uma escolha muito óbvia e muito covarde, assim, sabe? Porque, tipo, ok, quando ele fez o Heisenberg, né, e meio psicótico, ele ia meio que repetir isso, sabe? E eu acho, você escolher alguém que já fez aquele papel de alguma forma e tá ali pronto, é só refazer, eu acho meio óbvio demais, sabe? Meio... Apesar de ele ser um ator foda, ia cair só na mesmice, ia cair no que todo mundo... Eles iam fazer só o que o público quer, punhetar o bando de fanboy. E por mais que, assim, eu esteja desconfiado com a escolha do Jesse Eisenberg, né, e não do Heisenberg, proporciona mais possibilidades de história que não seja o óbvio, que não seja o Lex motherfucker berrando e, sei lá, psicótico, sabe? Dá pra você fazer várias coisas. Se ele for o magnata das telecomunicações, o dono do Facebook, ele pode inclusive descobrir a identidade do Batman e do Superman interceptando uma conversa em box entre o Bruce Wayne e o Clark, né, cara? O cara vai que nem as tirinhas lá, que estão postando negócio dizendo Superman e o Clark Kent, e o Clark Kent, não, meu Deus. Ou então ele podia até chantagear o Batman, né, captar uma sexcam entre o Batman e o Robin, sei lá. E essa coisa de vilão é interessante, porque saiu o trailer agora do Homem-Aranha, né, no trailer do Homem-Aranha lá no Superbowl, por sinal vamos falar de também desses trailers, tem vários trailers que saíram agora, moderninhos, ali do Super Bowl. A do Homem-Aranha escolheram como um dos vilões, que não é o principal fazer o Harry Osborn. O garotinho já tem feito, se não me engano, Poder Sem Limites. E que o bicho, tá, ele, no filme, ele tem uma cara de vilão já desde o início, então... Ele tem cara de louco esse menino, cara, sério? O Jesse Eisenberg pelo menos quebra esse negócio, tipo, ele não tem cara de vilão louco. Não, nem um pouco. Ele tem cara de nerdzinho que se apaixona pela menina, sabe? Sobre esse filme do trailer do Homem-Aranha, cara, eu gostei muito do trailer. Eu acho que vai ser um filme melhor que o primeiro. É óbvio, a gente já falei até isso aqui em podcast. Mas o trailer eu achei interessante porque ele mostra o Homem-Aranha fazendo mais piada, que é uma coisa que não, nem no primeiro filme tinha, nem nos Homem-Aranha tinha. Eu mostrei ele fazendo umas piadinhas ali e tal. No primeiro teve alguma coisa, mas do Sam Raimi não tinha nada, né, cara? Assim, eu tenho. O único problema que eu tenho com a trilogia do Sam Raimi, além do terceiro filme, óbvio, é o fato do Homem-Aranha, do Peter Parker, ser meio depressivo, né, cara? Ele é mudo quando ele tá de Homem-Aranha. E, porra, eu li quadrinhos do Homem-Aranha com o Homem-Aranha porrando o Dr. Octopus e tirando sarro com a cara dele, né? É, pois é. Nesse trailer, por exemplo, agora já mostra que ele vai salvar o Jamie Foxx, já faz umas piadinhas lá com o cabelo dele e tal, não sei o que. Vai fazendo umas piadinhas, provavelmente vai fazer muita piada com o Rino, porque o Rino é meio burro, é personagem burrão, né? Então ele provavelmente vai fazer piadas, então ele já tentando dar esse toque. E também a questão da ação, né? Mostrou que são vários personagens diferentes, já estão falando que vai ter um outro vilão agora, que aparecer rápido pra ser o vilão no terceiro, o negócio da sequência que todo mundo tá achando que a Mistress pode morrer, que ela tá caindo do céu. E o Homem-Aranha vai salvar ela, então pode ser que ela tenha sido jogada pelo Duende Verde, isso pode gerar a morte dela. Então me parece um filme um pouco mais interessante. Eu gostei bastante do trailer, achei interessante ele. Vou esperar pra ver, né? Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas vamos esperar pra ver. Cara, me irritou profundamente o Rino, tá? Porque quando falaram que ele ia usar uma armadura, eu achei interessante que ele ia usar tipo um exoesqueleto, e ele tá parecendo o vilão do Robocop 2. Assim, se fosse um exoesqueleto, seria bom. Eu realmente gostaria se fosse um exoesqueleto. Porém, dá a entender que aparece pela história que ele vai fazer isso a partir a roupa dele, a partir dos restos de um caminhão que tinha sido destruído, alguma coisa do tipo. Pelo menos foi uma das coisas que eu li. Então, se foi isso mesmo, vai dar explica porque é tudo tosco, assim, tudo mal feito. Ah, mas daí é meio imitação de Flashman, né? Você lembra que no Flashman eles tinham um caminhão que virava robô? Caraca, não lembro disso não. Eu achei interessante a questão dele ser meio Transformer, porque, tipo, modernizou o personagem, porque venhamos e convenhamos, aquela roupa de latex social. Ah, não, aquilo não tinha como, né, pelo amor de Deus. O exoesqueleto, eu achava que ficava legal, tá na moda o exoesqueleto, cara. Aí fizeram o Exilium, fizeram aquele outro filme do Tom Cruise, que ele usa exoesqueleto também, tá na moda, eles podiam ter adaptado isso. É só ter adaptado ele pra ser um pouco mais forte, não precisar querer realmente fazer. E parece que vai ter ele andando de quatro, cara, como um rinoceronte mesmo. Isso eu achei tosco, eu vi uma foto que... Tava meio assim, eu isso achei tosco. Se tiver isso, vai ser muito ridículo. O pôster ele tá assim, se não me engano. É. Mas o resto, assim, tipo, o Alex tá uma caracterização tão boa, apesar dele ter aquelas coisas que pisca lá, como todo mundo fala, que parece um negócio brilhante lá, louco. Eu acho interessante, porque pra mim a energia tinha que ser daquele jeito, eu não podia usar aquela roupa escrota amarela, verde, amarelo com verde. E o do Wade vamos ver, né? Só dá pra ver restos aí, não dá pra ver ele completo. Então vamos esperar pra ver. Tem mais algum... Trailer do nosso querido Capitão América. Que porra, que trailer foda, cara. Que trailer foda. Como a gente falou quando a gente fez o podcast sobre a fase 1 da Marvel, eu acho que a maioria votou no Capitão América como o melhor filme da primeira fase, e eu acho o melhor filme da primeira fase até hoje. E tem tudo pra ser o melhor filme da segunda fase da Marvel, né, cara? Todo aquele clima de espionagem, os personagens que foram escolhidos, o contexto, o trailer é empolgante. E ele é um trailer empolgante não porque ele é massa velho. Ele é empolgante porque você vê detalhes da trama, você vê o lance de conspiração, você vê uma coisa que eu senti falta no Capitão América, tanto no filme dele quanto em Vingadores, que é o Capitão América super, tá ligado? Uhum. Fazendo coisas incríveis, tipo, ele enfrenta um jato numa cena do filme, o cara tá super mesmo, assim. Ele explode o jato, pula do jato, né? O escudo contra o jato, e, porra, o vilão parece muito legal. A ligação que eles fizeram, né, do Bucky agora ter o Soldado Invernal. O início do trailer é muito legal, que é o Bucky acordando e vendo o braço biônico dele. É, pois é. Eu tô curioso porque até agora só mostraram o Bucky, né, como Soldado Invernal, como se ele fosse o organizador de tudo. Não mostraram o cara por trás, né, que é o... Que na HQ tem um personagem que ele era um ex-agente da KGB, se eu não me engano, ele é o terrorista por conta, né? Tudo aquilo ali que ele vai fazer é por conta, não é o governo russo que organiza. É ele que tomou posse de artefatos poderosos e usa a Soldado Invernal para as missões dele. Então no filme ainda até agora eu não vi falar dele, do personagem, que eu não lembro agora o nome. Mas eu tô curioso, o Bucky, o cara lá, parece muito interessante a interpretação, aparentemente. A caracterização ficou muito boa, ficou muito igual ao quadrinho também. É um filme que eu acho que vai ser bem mais quadrinho. Tem bem mais ação, tem a Viúva Negra lá, de cabelo grande e vermelhão lá, com as roupinhas lá dela, bem parecidas com os quadrinhos também. Inclusive com os negocinhos das pulseirinhas dela, que tiram as arminhas e tal, coisa que não tinha nos outros filmes. Espero pra ver se ela vai usar o dardozinho, né? Ser massa velha isso aí, que ela usa no dardozinho. Mas ela usa um troço lá, uma garra lá, você viu? Uma cena que ela tá caindo, ela tira uma garrinha, um ganchinho e tal. E tem o Falcão, que eu achei muito legal, a questão das asas lá dele abrindo e vai se pulando. E interessante porque eles fizeram uma ligação boa, assim, porque parece que vai ser um ataque a SHIELD, que o Soldado Invernal vai começar atacando, e vai ter um ataque interno dele da SHIELD, né? Pessoas internas tentando detonar o Nick Fury e os comparsas dele. Então vai ser uma coisa que bem movimentada. Então parece que vai ser, provavelmente vai ser um filme muito bom. É aquela história, né? A gente pode esperar piadinha, porque todo filme da Marvel tem que ter piadinha, porque tem que passar na sessão da tarde, tem que agradar a criança. É fato que o Homem de Ferro 3 é o mais fraco dos filmes da Marvel até agora, mas ainda assim é um filme divertido. É um filme que você sai se sentindo um imbecil quando você sai de lá. E como eu me senti vendo muitos filmes, tipo Lanterna Verde, e o Capitão América eu acho que vai manter isso, mas eu acho que vai manter com mais parcimônia, assim, sabe? Não com tanta agressividade quanto foi o Homem de Ferro 3, que era uma piadinha atrás da outra. E também uma coisa que eu acho interessante é que na primeira fase da Marvel, que a coisa que a gente mais reclamava, que todo mundo reclamava, era o fato de que a luta final, a batalha final contra o vilão sempre era broxante, né? Uhum. Seja o Homem de Ferro contra o Monge de Ferro ou contra o Chicote Negro lá, Chicote whatever, não sei o que ele é, que foi broxante. O Thor contra o Aniquilador foi broxante. Capitão América contra o Caveira Vermelha foi broxante. E Vingadores, né, não teve uma batalha final contra um vilão. Teve aquela cena gigante de ação que foi a Guerra de Nova York. Mas assim, Homem de Ferro 3, por mais que o filme seja fraco em comparação com os outros, a luta final com o Adrian Killian, ela é longa e ela é bem movimentada, bem visceral, assim. No Thor também, a luta contra o Malekith, ela é mais longa e ela é bem grandiosa, com eles viajando pelos nove reinos, se teletransportando e tal. E eu acho que em Capitão América, como eles vão botar ele de frente contra, a princípio, contra o Soldado Invernal, a gente não sabe se existe outro grande vilão na história, mas promete uma porradaria bem interessante, né, cara? Eu acho até que, por exemplo, a fase 1, provavelmente, também os caras tinham muito medo também. Tinha que contar uma história de origem, e aí tinha que contar a ação e tal. Então eu acho que eles meio que empurravam a ação para ação pro final do filme, e mesmo assim fazer uma ação curta, porque tem muita coisa para mostrar. Isso ficou triste porque a porrada dele com o Caveiro tinha que ser uma porrada fodástica, porque os caras são super soldados, né? Então, e isso não teve, infelizmente. Mas eu acho que agora vai ser interessante, porque até porque eu acho que vão ser várias cenas de ação, várias coisas distintas. Provavelmente no final do filme vai ter uma reviravolta, e o Soldado Invernal não vai ser mais tão vilão, eu acho, como é no quadrinho. Então provavelmente vai ter alguma coisa bem maior pra enfrentar. tem a ajuda de que não é mais uma história de origem. Você já começa já sabendo quem é o cara, sabe onde ele tá e pronto, é só contar a história agora. Sim, e as cenas são muito legais do trailer, cara. Cena da luta no, dentro do elevador parece muito interessante. A Marco também soltou uma cena ano passado completa, né? Assim. E aí eu vi essa cena completa e a cena é... vai ser linda de se ver aqui no cinema. É linda aquela cena. Né? Ah, promete, Capitão América promete ser um filmão. Capitão América The Winter Soldier. Eu só fiquei achando estranho que não teve Guardiões da Galáxia, né? Tipo, não saiu nada do Guardiões da Galáxia até agora, assim, nesse período. É, eles não estão... Né, o marketing, por enquanto, da Marvel tá todo em cima do Capitão América, né? E tanto que, né, convenhamos, antes do Thor também, a gente só via fotinhos e noticiazinhos do Capitão América. Eles começaram a investir no marketing do Capitão América depois de Thor, do Mundo Sombrio. E eu acho que isso vai acontecer de novo. E eu acho que pra Guardiões da Galáxia eles devem estar escondendo uma carta na manga, sabe? Porque é uma equipe muito desconhecida. Eu acho que eles estão com alguma carta na manga pra surpreender o público, assim. Tipo, sei lá, enfiar o Robert Downey Jr. em algum pedaço do filme, sabe? É, pode ser verdade. Até, tanto que eu não sei quem é que vem primeiro, quem é que vem depois. Eu acho que o Guardiões é antes do que o Capitão, não sei. Mas eu acho que o Guardiões eles vão fazer alguma coisa espetacular. Até porque, tipo, eu tô torcendo pro Guardiões porque eu adoro filme de espaço, né? História espacial. Então, espero que dê certo. O do Capitão eu acho interessante porque, tipo, o Thor, depois que saiu o filme, que arrecadou uma bela grana, que eles confirmaram o terceiro filme. O Capitão já foi confirmado no terceiro filme. É, antes de sair o filme, já confirmaram. Sim, já estavam confirmando o roteirista, né? Tentando puxar o mesmo diretor de volta. É, e o Ed Brubaker assistiu e disse que tá muito bom. Né, e a história baseada num quadrinho que ele fez, então só aumentou minha expectativa pra esse filme. Não, promete, Capitão América promete ser, pra mim, exagerando e fazendo as apostas, dentro do âmbito nerd, né, do âmbito de filme pop, blackbuster, pra mim vai ser o filme do ano. Se bem que o Lego corre muito grande, né? Lego filme. Ah, é verdade, tem Lego, desculpa, Lego filme vai ser o melhor de todos. É, pode ser muito melhor. O filme da Liga da Justiça que vale, né? É, pois é. Tem mais alguma coisa do Super Bowl? Pra finalizar, o Super Bowl nos deu aquela masturbação nerd que milhares de fanboys se enlouqueceram, que é a porra do Optimus Prime cavalgando um dinossauro de robô, né? Puta, cara, que pariu. Eu não sabia nada desses Transformers, e quando eu sabia que tinha os Dinobots, eu fiquei louco. De caralho, eles vão usar o Dinobots, cara. Como é que eles inseriram o Dinobots no contexto atual? O Michael Bay, cara, não precisa ter contexto, não precisa ter porra nenhuma. Ele vai dizer que são, sei lá, robôs pré-históricos, né, cara? Ah, são robôs que estavam aqui na pré-história e estavam congelados. É Michael Bay, cara. Ele tá nem aí. Ele vai botar três explosão, um dinossauro no meio, Optimus cavalgando o dinossauro e pai bola. O cara tá nem aí. Cara, é a imagem mais massa velho do mundo. Existe imagem mais massa velho da história, assim. É um robô cavalgando um dinossauro, robô. Faltava só o Batman, assim, junto, sabe? É, só o Michael Bay pra pensar essas coisas. E também, não saiu o trailer, mas só pra comentar, né? Saiu as imagens das tartarugas ninjas do Michael Bay, né? Tartarugas anabolizadas ninjas. Não, as tartarugas anabolizadas malacas do rolezinho ninjas. Todos parecendo os mendigos, moleque. Caralho, velho. Você viu o Michelangelo de calça de moletom, tênis furado, corrente no pescoço e com o Rafael com óculos escuros na testa, o Michelangelo com um óculos de grau em cima da máscara. A tomar no cu, Michael. É, então é isso aí, Michael Bay tá aí fazendo sua. Michael Bay tem 12 anos de idade, cara, não é possível. Ideia muito escrota, cara. Eu tô vendo que no primeiro trailer a gente vai ver essas tartarugas gamalaco e provavelmente a Megan Fox se esfregando no casco das tartarugas, assim, sabe? Cara, o Megan Fox como April, cara, meu Deus do céu. Não, eu fico imaginando que elas vão começar a fazer um hip hop, essas coisas no meio do filme, meio do trailer. Ah, não! Vanilla Ice, cara, tinha que voltar, Vanilla Ice, voltar pro filme das tartarugas, aí tá tudo. tudo certo. Tá tudo certo. Então é isso, tem mais nada não, né, pra comentar? Só um pequeno comentário, né? Estávamos falando aqui dos trailers do Super Bowl e eu me pergunto quando que brasileiro virou especialista em jogo futebol americano, né, cara? É verdade, todo mundo botando no hashtag o NFL e não sei o que, papapá. E não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. O cara, eu tava me sentindo nos Estados Unidos, não era mais brasileiro. Não, mas assim, eu não, nem pro fanismo, nacionalismo, não. Cada um tem direito de gostar do que bem entender. Só que, cara, foi muito do nada, assim, tipo, de um dia pro outro eu descobri que metade da nação entende de futebol americano, metade da nação. Tinha gente botando foto com a camiseta do time, caralho, velho. Da onde? Assim, te prenderam 15 dias antes do jogo, né? Porque ano passado eu não lembro desse fervor todo por causa do Super Bowl. É, foi que nem o caixão do MMA, né, cara? Tipo, quando eu comecei a ver pessoas se reunindo em casa, meia-noite e pouco, pra ver a luta de MMA, de caraca, vai estar muito mundo. Eu vi pior, Marcelo. Eu fiquei muito espantado. Tava na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, agora no início do ano, no dia que o... No final do ano passado, aliás. Dia que o Anderson Silva quebrou tudo, né? Todos os bares, assim, todo mundo parado assistindo como se fosse final de Copa do Mundo, assim. E eu pensei, cara, quando que isso aconteceu? Parece que eu fui retirado da realidade durante um tempo e voltei 100 anos depois e o MMA virou o esporte nacional. Até me pergunta agora, vou até me perguntar. Tem esporte tradicionalmente brasileiro criado no Brasil? Ah, não sei, cara. Eu não sei dizer, cara. Porque, tipo, parece que tudo vem de fora e... O pessoal de repente adora. Não, sim, mas não é nem pelo fato de, né, as pessoas estarem gostando atualmente, mas é que parece que do dia pra noite virou tradição nacional, assim, todo mundo gosta, sabe? Uma coisa que, sei lá, tinham 20 pessoas postando no Facebook, era todo mundo falando dessa porra, parece que do dia pra noite virou tradição nacional, tradição, todo mundo sempre acompanhou futebol americano desde criancinha. É um mundo mais globalizado, é um mundo em que o esporte preferido das pessoas muda a cada 15 dias, mas tudo bem. É isso aí, né? Então, é nesse mundo globalizado, de grandes aventuras esportistas a cada 15 dias, a cada mês, que a gente encerra esse podcast, encerra essa leitura de comentários. Então, bom final de semana pra vocês, boa semana, o que for que você for fazer aí. Um bom 2014, né? Porque primeiro podcast do ano. Um ótimo 2014, estamos aí de volta, não prometemos qualidade, nem prometemos quantidade, nem prometemos se vai ter um blog ainda esse ano. Então, até semana que vem, manda mensagem para contato@areva, facebook.com/areva, twitter@areva e tudo que é o Areva. Fiquem com o nosso encerramento de trilha sonora e nossas frases bestas que ficaram sobrando do podcast. E o Areva pra vocês. Eu tô escutando a novela aqui pelo fone e pra subir. Sou eu. É o Modesto. Começou a acompanhar agora. Faltou uma semana pra acabar. Aí. Não, é porque a Paloma tá perdoando o Félix. Isso, pelo que eu entendi. Eu tava tão bonitinho. Eu fui pegar água assim, minha mãe tava assistindo ali. Gente, tá muito quente nessa merda dessa minha cidade, então... É que aqui começou a chover aqui em Curitiba, mas eu não desliguei o ventilador, aliás, o ventilador tá atrapalhando a gravação, tá fazendo barulho. Não dá pra ouvir, não. Aí, tá bem. Quantos graus deu aí, André? Eu acho que aqui hoje à tarde tava fazendo 35. Aqui à tarde deu 44 graus. Caralho! Ah, mas você tá ligado que Curitiba fazendo... Cara, Mônica Iose no BBB? Ah, repórter. É, saiu do CQC, foi pra Globo. Que isso, velho? Não! Ela tava reclamando que não é no bebê, no CQC eles não deixavam ela aparecer, daí ela foi pra Globo. Ela vai aparecer bem menos. Ah, provavelmente vai ganhar mais. Um dia eu vou entender o que é rolezinha. Rolezinho as idas no play. Nossa. Rolezinho é pegar as namoradas e levar no Shop Center. Cara, não, mas vocês viram que tá virando quase uma coisa cultural, agora tem as rolezetes. Ah, não, cara. Você sabe o que que era, qual foi os inícios dos rolezinhos? É assim, é quando o pessoal parou, a prefeitura proibiu os baile funk e eles se juntaram e foram, né? Não foi. Totalmente errado. Então como é que foi? Cara, tem um submundo de web celebridade no Facebook. Pera aí. O quê? Okay. Esse é o charme do Dominique. O homem bruto, Latin Lover. Só pra te... Você perguntou o que eram os rolezinhos. Cara, ó, tem um mundo de web celebridade no Facebook. Essas pessoas são, tipo, os Felipe Netos de Facebook. Só pra você ter uma ideia. E esses caras, ou essas minas, postam assim: tal dia, tal hora, eu vou estar no shopping tal. E as pessoas marcam de ir pra ver essas pessoas. São totalmente anônimas por N fatores, mas são famosas dentro do Facebook, dentro de um nicho. Isso é um rolezinho. Tá, mas de onde que isso foi parar? De onde que isso se transformou na parada que virou dos malacos que não podiam fazer baile funk, desde que São Paulo proibiu, eles vão, tocam horror dentro do shopping? Cara, de novo, é o web celebridade do Facebook. Mas esses web celebridades são funkeiros? Cara, é de todo tipo. É tipo... Isso tem a ver com o funk de ostentação. Quem tá ostentando o rolezinho, entendeu? Meu Deus. Cara, é um mundo totalmente bizarro. É moleque, tipo, você já viu? Eu vi uma reportagem hoje. A mina, ela gasta toda vez que ela... Pra ir pro shopping, em torno de 400 a 500 reais em roupa. Pra ir pro shopping. Ela não repete look de rolezinho. Sim, mas tem um rolezinho da periferia em si, que não é uma pessoa que não gasta 1.500 pra comprar. Cara, essa mina, ela é filha de diarista. Caralho, velho! Como é que a mulher gasta esse dinheiro todo? Cara, mas assim, você chegou a ver a matéria que passou agora? Sim, cara, é a periferia ostentando. E não, aí, sim, essas pessoas acabam ficando famosas porque elas ostentam mais que as outras. E as pessoas vão ver elas no shopping. Nossa, mas é que invadiram um posto de gasolina, assaltaram, fizeram cara, onde tem muito brasileiro, dá merda. Isso daí não precisa ser um rolezinho. Pra mim, até que a Academia Nacional de Letras lá, se tivesse mais de 13 pessoas, já daria merda. Imagina o velho da Academia Brasileira de Letras fazendo um rolezinho, né? É, os caras iam roubar alguma coisa de lá de dentro. O cara é imortal, ele vai roubar. Falou com ele, é imortal, cara. Cara, onde tem muito brasileiro dá merda, sempre. Isso é lei. Ó o preconceito, é pior que a verdade. Não, não é verdade, cara. Não precisa ser verdade. Pobre, não precisa ser nada, só precisa ser brasileiro. Juntou muito, dá merda. Aí vão dizer, o MDM, o Areva, o Jovem Nerd. Por quê? Universos compartilhados que vão se cruzar no cinema. Meu Deus, nossa, não, dá fim do mundo. Não, a gente ia ter muito pouco tempo de tela. Exatamente. O Jovem Nerd ia ter 60% do filme, o MDM 35%. E a gente 15, sendo que 10 ia ser pro Freud e pro. Puta que pro Algures, porque eles são do. Pro MDM. Puta que pariu, a gente ia ser o arqueiro, o Gavião Negro, o Gavião Arqueiro, né, cara? Não, nem isso, gente. Não, ia ser a Maria Rio, cara. Não, sabe o que ia ser? Não, pior, a gente ia ser o Duende Amarelo. Por que o Duende Amarelo? Ai, porra, não. Eu entendi a piada. Também não. Duende Amarelo não faz parte do blog? Faz dos personagens, entendeu? É. Ah. Mano, não entendeu, mas tudo bem, desculpa. É, outro nível de piada é isso aí. Nível muito pior.